E aí, Rodrigão, tá me ouvindo aí? Fala aí, seus putos. E aí, tranquilo? Beleza. E aí, vai começar essa putaria quando? Tô fazendo esse teste aqui, cara. Tentando gravar com essa porra de um programa. Mas programa free user, tu já viu, né? O risco de dar merda é grande. Caralho, pior que eu. Aquilo que eu falei pra você, não manja desses Paranauê, mano. Não, cara, também não saco nada dessa merda. Tô aprendendo a mexer aqui agora. Fiz uma instalação com bosta, um programa bosta aqui que travou, mas esse aqui por enquanto ele tá funcionando. Eu espero que o Júlio faça backup lá do lado dele, ou faça a gravação lá por ele. Por caso Não. dê alguma merda, né? Eu acabei chamando o Benítez também, ele disse que daqui a pouco tá aí. E chamei o Jafar também. Mano, se eu te falar que não adianta você me dizer nome nem nada, porque na verdade é assim, eu sou novo no grupo, tá ligado? Só que se eu chego lá naquele, oi gente, eu sou novo no grupo e tal, tô fudido, tá ligado? Não, não, sem Aí crise, sem crise. os caras iam cair de pau. Por isso que eu já fiquei quieto, já fui me envolvendo na zoeira. E nem falei nada. Porque eu lembro até que entrou uma taxa de Bruna depois, que escreveu até errado, até eu caí matando em cima dela, tá ligado? É, mas isso é fake, cara. Não adianta. Isso aí são esses próprios zoeiros que metem esses fake aí e usa a isca pra zoar, pra pegar a galera. É foda. É muito difícil não ser. Então, já por saber de tudo isso, é que tipo assim, eu já fico na minha, tá ligado? Porque eu Não. falo, se eu falo que eu sou novinho, vai sobrar pra mim. Não, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente não. É muito difícil, cara. Só quem é moderador mesmo daquela porra lá é que tá ligado com a data de ingresso de alguém. E assim, você pode estar tá há anos ali comentando, mas como fake naquela porra, não com seu perfil que vale. Então, o pessoal nem É. sabe. O pessoal nem sabe. Isso aqui é mais um. Não, até então, assim, eu só tô explicando a minha situação, por isso que eu tô falando pra você. Às vezes não adianta nem falar assim, quem veio participar e tal, que eu vou descobrir tudo agora, mano. Não, tranquilo, fica de boa. Ah, não, tô suave. Eu, assim, é que nem, ó, eu já entrei lá já sabendo das consequências, tá ligado? Então, é que nem eu vejo o pessoal, se bem que só a... Teve a mãe de um cara lá só que fizeram o fake lá que eu achei mancada. Ih, velho, ih, cara, putz, aí, né, não, não treta com essa parada, não, porque isso sempre Não. acontece. Assim, reza a lenda. Que essa foto de verdade não é nem da mãe do Portela. É, o Cortella, isso mesmo. É, nem, reza a lenda que nem a mãe dele. Mas aí o Amauri, porra, o Foca, o Augusto, porra, os caras ficam zoando a mãe desse cara direto, mas nem é a mãe dele. Mas é, pode ver que quando bota ele nem esquenta porra nenhuma. Essa parada dele que eu vou bloquear e o caralho é tudo caô. É só pra dar uma agitada no grupo mesmo. Mas isso é de boa. Mas assim, se tu ficar bolado com isso, cara, o pessoal mete a Não. mãe no meio mesmo, não tem conversa não, cara. É por isso que eu falei, eu já entrei lá sabendo já das consequências. Por isso que eu nem falo nada, eu fico quieto, tá ligado? E como é que eu falei? Como eu sou novo, então, por exemplo, eu já nem entrei nessa treta porque eu não sei. Não, Aí que nem você falou, não, é fake. é Aí eu falei, ah, bom, pilha. já que é fake, então eu vou ficar. Ainda bem que eu fiquei quieto, tá ligado? Mas tem hora que eu entro lá e meto mó pilha também, tipo, que nem quando entra a Ana ou entra a Nathalie. Que já é as duas minas que conheço um pouquinho assim no grupo, né? Aí eu já meto uma pilhazinha, mas nada também que. Não, eu tô tentando chamar aqui o. Só que o. Porra, o cara não tá atendendo, velho. Ai, cara, ainda vim correndo, mano. O foda é que assim, eu tô gravando a porra no quarto, tá ligado? E tipo, eu durmo com dois irmãos no mesmo quarto. E se eu não gravar aqui, eu não tenho outro lugar pra gravar, mano, porque vai rolar muita merda, tá ligado? Não, e tá de boa, cara. É o que eu falei pra galera. Isso não é nem nada muito. Esse é o primeiro, cara. Daqui a gente vai elaborar o restante. Pauta, e horário certinho, quem vai participar sempre ou não. Isso é o primeiro. Tem que sair, entendeu? Pô, É. o Júlio tá tentando isso há um tempão e pô, não consegue juntar o pessoal e sempre dá para um, sempre dá para outro, não dá para um, não dá para ninguém. Porra, ele tinha até desistido dessa parada, mas eu falei, não, velho, vamos tentar juntar a galera que vai. É que nem, por exemplo, ó, vou ser sincero, hoje eu não tava vindo ir pra faculdade. É que na verdade eu tô muito desanimado com a minha faculdade. Então toda desculpa que eu arrumo, Pô, pra mim é bem-vinda, tá tá valendo, ligado? já passei por isso. É, tipo, tô me sentindo muito isolado. Tá, com o grupo lá, tá ligado? Aí eu falei assim, não. Aí eu cheguei aqui em casa, falei, ó, eu vou tentar fazer um trabalho aí com os caras aí, tipo, em áudio. Aí eu vou fazer hoje porque é o único dia da semana que eu não faltei, tá ligado? Aí eu tô usando essa desculpinha aí. Ah, tá suave. Aí enquanto isso, eu tô aqui vendo uns sites de notícia. Vou entrar no MDM daqui a pouco. Pô, você quer ver notícia? Você vai se basear no MDM? Você tá de sacanagem? Não, eu falo notícia assim, tipo quadrinho. Não, isso aí tá tranquilo, cara. Não precisa ficar. Coisa, tá ligado? Precisa ficar preocupado com Oi? essa. Não precisa ficar preocupado com essa parada, não, pô. Qualquer coisa que a gente comentar aqui, muito provavelmente é de coisa pra trás, cara. Ninguém tá atualizado a esse ponto, não. Não, eu tô olhando porque eu realmente eu tenho uma lista diária mesmo que eu acesso, tá ligado? Ah, então Aí tá eu tô bom. aproveitando. Eu tô aproveitando esse tempo. Porque não começa, era 8. Aí mudou pra 8h20. Aí agora já é 8h35 e nada, tá ligado? Aí eu falei, ah, vou aproveitar esse tempo aí. Não é, porra. Parece que o Jafar lá, ele tá num PC com Linux, cara. Que porra. Esse filho da puta conseguir falar com ele, eu vou dar um esporro nele. Que mongoloide que usa Linux, velho. Vai tomar no cu. Tem que ser muito Caralho. hipster pra usar essa merda mesmo. Mas, eu tô tentando adicionar ele na conversa e dá erro, cara. Que Que louco. merda, mano. Vou ver aqui com ele. Vai vendo aí, mano. Eu tô aqui, ó. Já falei até pro pessoal que eu não vou nem jantar, mano. Pô, cara, pode jantar, velho. Janta aí online, ué. Qual o problema? Não, é que eu vou. Vou ver. É, como é que fala? Eu tô cortando a janta, tá ligado? Ah, sim, não, Aí já usei como desculpa também. Ah, Ó. claro, é válido, é válido. Eu sou leitor do MDM, mano, então você já tá ligado à minha condição, né? Não, Gordo, nerd, é tá foda. lamentável. Lamentável, que nem falei. Ô, tô deixando de ir pra faculdade hoje pra gravar podcast com leitor do MDM, tá ligado? Eu não sei quem é mais lamentável, se é eu ou se é vocês. Não é, cara, o que a gente costuma falar aí mesmo, até entre o grupo, etc. É que, assim, a verdade é que a galera já estava muito desconectada do MDM mesmo. É, eu Ninguém, reparei. tava muito. Quase ninguém cita esses caras e quem comenta ou fala alguma coisa cai de paraquedas aí. Porque hoje os caras estão numa postura diferente, né, velho? É. Entendeu? Eu não sei se eles estão aí caminho da profissionalização, não sei qual é a deles, cara, mas. Sabe, eu não sei. É aquele cara que vacilou a vida inteira, tipo evangélico, né? Vacilou a vida inteira e virou evangélico e agora quer ficar com a ficha limpa. Só que, porra, sabe, pra fazer essa merda, pra ser chapa branca assim, já tem uma galera, cara. Então, porra, eles não precisavam enveredar por esse caminho. Não, eu acho que assim, eles ainda perto de muitos, eles ainda estão legais, tá ligado? Porque, pra ser sincero, ó, o único podcast que eu escuto é o MDM. Porque eu não consigo ver graça nos outros. Pô, Que nem eu tenho. tu já tentou escutar o Pauta Livre? Não. Pô, Pauta Livre News é foda, cara. É o que você mais vai encontrar perto do MDM são esses caras, velho. Que nem, Aí por acho que exemplo. agora vai entrar um mané aí. É, vamos ver aí. Enquanto isso aí, eu vou falando, vai. Enquanto você vê se. Aí entrou o Evil aí. Ô, viado, tá ouvindo? Oi! Agora Aí, fala, ô, sim. viado, E agora. aí, rapaz? Falou viado, o cara já se gritou do outro lado. Oi, oi, eu. Pichanão. Ah, a gente acostuma, né? Duas pichanão. tá faltando, pelo menos assim, que deu uma confirmada, foi o Wilker, o Benítez e o Júlio, que daqui a pouco tá entrando aí. É que o Júlio é um filho da puta, cara. Esse viado deve estar lavando louça, tá ligado? Qual mandato mesmo? É, ô, oh, ô! Oh. Caralho, mano. Tá lavando louça, aí ele fica, não, eu tenho umas paradas pra fazer aqui, eu tenho umas fichas pra preencher. Pô, não, tá lavando louça, vai casar agora, a mulher já tá mandando ele. Já escravo você, tá fudido, já tá, isso tá fudido. Maluco, é, já, falar já, já entrou errado na parada. Tá velho, tá gordo, tá... O pica não sabe mais. É, arrumou uma mulher, tem que... Porra, pagar pau mesmo, se perder essa, tá fudido. Caralho, se eu falar que eu tinha um parça que entrou na mesma vibe, mano, e fudeu com tudo nós num grupo. E tipo assim, do mesmo jeito que tem lá o grupo dos leitores lá, que a gente zoou entre nós, eu tinha um grupo no WhatsApp, que nós zoava também entre nós, tá ligado? Aí o que que acontece? Aí um dia o cara perdeu a namorada, por causa de um rolezinho, tipo assim, de uma mina do sul que nunca viu e que tava gostando dela. Aí, por fim, mano, essa minha amiga. Aí os caras, tipo, começaram a tretar. Aí jogaram ela num chat de música coreana lá, que eu tô lá só pra zoar, pra perder tempo. Aí, tipo, eu falei assim no nosso grupo, né, mano? Falei, puta, colocaram a menina lá, né, mano? Não vou nem curtir, não vou nem falar nada pra não sobrar pra mim. Aí o filho da puta foi lá, viu que ele tava queimado, mandou o print da conversa pra menina, mano. Aí a menina começou a falar que eu era mão do cara. E tipo, nunca pensou isso de mim, não sei o quê. Aí fui tentar explicar isso, tá ligado? Perdi até a amizade com a menina por causa do filho da puta que virou escravoceta, mano. É um arrombado mesmo, cara. Pô, a gente mandava nu. Tinha uns nude lá que a gente recebia, a gente mandava no grupo. Tudo entre nós assim, tá ligado? Aí a gente cortou tudo, mano. Aí abriu até um novo grupo lá e deixamos o cara. Aí depois o cara depois foi lá, tretou com outro maluco, tipo... Ele conseguiu tretar com o cara mais de boa que tinha no grupo, tá ligado? Ah, foi, puta, se ele tretou com você, então... É foda, mano. Não, cara, tem vagabundo que não quer saber, velho. Só quer explodir a parada, tá ligado? Ele não consegue visualização, sei lá... Se é estrela, eu não sei o que passa na cabeça desse filha da puta. E aí ele quer explodir a parada, velho. Isso aqui é foda. Irmão, morro na punheta, mas eu não dou essa que ele deu. Não, isso é essa trairagem foda, velho. Isso foi muito foda, mano. E aí a gente usou, assim, no outro grupo lá, a gente usou o cara até hoje, mano. Porque foi muita filha da putagem. É que nem eu falei pra você lá no caso do MDM lá. A gente, no grupo, né? A gente zoou entre nós. Que nem o Foca já me zoou lá, pegou foto do meu perfil. Nem falei nada, zoei também. Mas se aquilo sai, mano, nós estamos tudo fodido. É complicado. Mas é aquela parada, velho. Precisa tu levar de boa. O vagabundo que esquenta a cabeça com nada, velho. Às vezes nada. É, eu vejo os caras lá. Eu vejo os caras lá, sério pra você, eu fico indignado, mano. Que nem. Ó, você já entra. Que nem eu falei pra você. Eu já entrei, quando entrei no grupo, eu já nem falei que eu era novo lá, porque eu sabia que ia dar merda. Então os caras já entram lá, já sabendo como é que funciona a porra do grupo. Tanto que se escuta o podcast, você já sabe que... Peraí. Segura aí que eu vou adicionar o nosso niga na conversa. Vai. Porra, o Jafá tá dormindo, Léo, o filho da puta. Caralho, vem na mão, filho da puta. Alô? Porra, Benítez, é você, porra, com esse computador do milhão aí? Ô, porra. Caralho. Porra, tá picotando isso aí, velho. Essa porra dessa internet da TIM aí. Porra, cara, eu vou tentar pelo laptop, não. Pelo PC tá usado pra caramba, tá difícil. Eu tentei pelo celular, achei que ia ficar melhor, mas vou tentar. Eu vou tentar aqui pelo laptop. Pronto, deixa. Tá picotando ainda? Tá uma merda, Benito. Se vocês sinceros com você, tá uma merda. Qual com essa porra desse positivo do caralho aí que você tá usando? Positivo, hein, amigo? Esse PC do milhão aí. Já ficou bolado. Puta que pariu. Já ficou bolado. 30 segundos ele já ficou bolado. Calma, Benítez. Porra. Isso porque o podcast nem começou. Eu vou desconectar aqui, vou conectar no outro. Vai vou lá, tentar vai. De novo. Vai lá, vai lá. Vai. Alguém tá me ouvindo? Quem tá falando aí? Quem tá falando? Ah. É da Telérgio, porra? Mais ou menos. Porra. É o Jafar? É. Porra, Evil Bin Laden, caralho, o Bin Laden precisa de uma versão Evil desse filho da puta ainda? Rapaz, a história desse Nick é antiga, cara. Rapaz, assim que aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, eu resolvi testar pra ver se eu conseguia colocar esse Nick. Pô, aí, por incrível que pareça, eu consegui. Parabéns, viu? Porra! Que pariu. Estrelinha, né? Caralho, eu já tava... com certeza. Porra, eu já tava querendo já desconectar essa merda aqui, quando eu vi Evil Bin Laden, porra, vai explodir essa porra desse PC aqui. Vem cá, só pra constar, vocês são todos solteiros, né? É, por enquanto sim, né? Uma aqui, uma tá. ali, pá. Deixa eu sou casado. Aí, caralho. Ih, cara, tá fudido, hein, mano? Tá fudido. Não vai conversar perto da esposa, não, né? Não, relaxa. Ah, tá. Ela não escuta o MDM, não, né? Não. Ah, então tá tranquilo. Não, você até ouviu o MDM, até vai, mas se ela ouvir os leitores do MDM, é tão lamentável. Ah, com certeza. Com certeza. Paz, é aquela parada. O Júlio, ele tá um pouco atrasado porque ele tá lavando a louça. Então, pô, você já foi malandro, já deixou lá pra lavar depois, né? Ou lavou antes, né? Vai saber. É, pode crer. Tava aí enrolando. Sair, é, tá ruim meu PC, não tô conseguindo conectar. Caralho, tô falando, velho. E aí, Bilade, como é que tá aí? Tá ruim. Tranquilo, cara. Agora me diga uma coisa, qual vai ser o tema desse podcast? Rapaz, olha só. O que eu tinha conversado com o Júlio antes é que a gente ia fazer um por blocos, entendeu? Sei lá, ia ficar 25 minutos, 30 minutos falando de alguma coisa. Do Batman. O Batman tem uma hora só pra esse filho da puta. Ah, então chama o corto. Não, não! Caralho, ele me bloqueou, cara. Esse filho da puta. Nossa, eu já nem comento nada, nem curto nada dele, já pra não dar ideia. Caralho, e o pior, velho, é que eu tava defendendo o filho da puta. Aí ele entrou na espiral de psicodelia argumentativa dele. Aí, porra, eu falei pra ele, calma, corto. E ele ficou explodindo, eu fui lá, colei uma foto do Tsukalos, né, o cara do Aliens lá. Só que era uma montagem com o nome corto, né? Porra, velho, ficou bolado. Me bloqueou. Pior que eu tava defendendo ele, cara. Esse aqui é o problema. Cara, é tipo assim, é aquilo que eu tava falando um pouco antes. Se você tá ali, leitores do MDM, já não é pra estressar, tá ligado? Cara, aí mas os caras vêm. Mas olha só, deixa eu te falar. Eu não sei quanto tempo você escuta aquela merda, ou você acessa, etc. Assim, eu vou te dizer que já tem mais de ano que eu não escuto podcast lá. Não escuto mesmo. Mas... assim, eu acesso a porra do MDM, velho. Se eu não me engano, foi um ano ou meses depois que o MDM foi criado, entendeu? Começou com a porra de um blog. Aí tinha uma revista de informática na época, que isso lá nos primórdios da internet, lá aqui no Brasil, internet banda larga, e eles... essa revista, porra, que eu não me lembro o nome mesmo, ela indicava o MDM para os sites, para os blogs que você podia acessar específico de cada assunto. Porra, e eu acompanho o MDM desde essa época, entendeu? Ora acessando bastante. Hoje eu não acesso... às vezes eu acesso a merda uma, duas vezes por semana, mas antigamente eu ficava direto lá. Então, porra, eu peguei muita gente. Eu peguei o Corto comentando, o Malandrox pegou comentando. Pegou o Corto, hein? Ih, rapaz, fudeu. Ainda bem que não tá gravando essa porra, hein? Aí, pô, o Malandrox comentando. Tinha um cara que era muito safo, gente fina pra caralho. Era o Inca Venusiano. Tinha um outro cara que era o Norinhad. Ele era o cara lá do surfista prateado, né? Porra, tinha uns caras bacanas. Inclusive, rola até uma lenda que esse cara morreu. Teve um câncer, uma leucemia, uma parada, morreu, assim. Mas, pô, tinha uma galera boa. Quer dizer, o próprio Porco que entrou depois, né? O Lucas Ed, o Porco que apareceu depois, começou comentando também, depois do Malandrox e tal. Depois foi chamado pra fazer artigo lá. E eles acabaram ficando, velho. Mas assim, eu acompanhei essa transição, essa galera toda. E por incrível que o parível, a área de comentários era um lugar, sabe, de porra, de socialização mesmo, cara. Galera batia papo, dava ideia, dizia o que gostou, o que não gostou. A área de comentários prestava, cara. Isso é o que ninguém acredita. Não era nada tão mongoloide assim, tipo lá o Gordo Nerd, o Ovolete, não tinha nada. Não era esse nível de mongolice, mas, porra, era uma galera mais... Você via que tinha uma galera mais adulta e tinha uma galera nova que porra, ouvia, conversava com você de boa. Porra, ia atrás das paradas que você falava, dando... Pô, procura história tal. Eu lembro que no começo também, foi bem no começo do Rapadura Açucarada, então a gente indicava muito scan. Uma coisa, tinha um Rock in Comics, que eles faziam uma conexão, tinha um programinha que fazia uma conexão, se eu não me engano, por ICR. Eu realmente não lembro, mas você tinha que instalar um programa e fazer um tutorial. Através desse programa instalado, você conseguia acessar Rock in Comics e baixar scan pra não dar treta armazenando em servidor na internet. Então, porra, a galera era super de boa quanto a isso. Mas, velho, sei lá, 2005, 2006, 2000, porra, talvez até anterior a isso, 2004, 2002, em diante, a área de comentários virou um lugar insano, velho. Porra, eu lembro que eu tinha ficado bastante tempo sem comentar lá naquela porra, e quando eu voltei, já fui... Porra, ofendido gratuitamente, velho. Aí eu falei, ah, então agora é assim? Então foda-se, né? Vamos pé na porta e tapa na cara. De boa. É aquele bagulho. Você já... É aquela parada, né? Qual moleque que nunca foi escroto pra caralho, né? A gente sabe. É aquilo que eu falei pra você. Na hora que eu entrei no grupo lá, se eu falasse, oi, eu sou novo aqui, eu já sabia que eu ia estar fudido. Você já ia tomar um vira-bundinha logo de cara. Eu já ia pedir pra vacilar, por isso que eu já cheguei chegando, já falei, ó, é isso aí que eu sou. É aquilo que eu falei, quando eu tenho algo mais polêmico assim, eu nem comento, fico na minha. Não, cara, e assim vai. É, mas pode. É o que eu falo, os leitores, né? Porra, ali é opinião fecal acima de tudo, velho. É. Que se foda, fala mesmo. Jovem descobre que seu namorado de 2 anos era mulher. Caramba. Parabéns. Eu vou no grupo. Isso é sensacional. Não, e o programa E-Games lá que o Cartana participou foi cancelado. Maldição MDM. Ei, rapaz, se bem que essa maldição já perdeu a validade. Agora tá mal... Se bem que pra convidado ela funciona, ela não funciona mais, mas pra integrante, né? É. Depois do Frank Miller que eles erraram, nunca mais foi o mesmo. Rapaz, o Frank Miller tá se recuperando, né, velho? Esse é o problema. É, então. Ainda aí. Qualquer coisa sai o Batman 3. Opa. Cavaleiro das Trevas 3, velho. Maravilha. Vai ser uma merda, né? A gente já sabe, né? Caralho, vai ser foda. Eu acho que assim, devia ter. Pra dizer a verdade, eu não li nenhum dos Cavaleiros das Trevas ainda. Sim, sou lamentável a tal ponto. Mas... Começa pelo 2. É, porque falaram que o primeiro é melhor. Ah, cara, você viu o Robocop? Vi. Cavaleiros das Trevas é o Robocop 1, cara. É isso, não tem muito o que fugir. Violência pra caralho. Aquele clichê de herói lutando contra herói, do herói vendidinho. E essa parada, não tem muito... O pessoal fala assim, a gente tem que respeitar o contexto da parada. É isso que eu sempre falo. Porra, eu tenho um filho, velho. Meu filho tem 14 anos. Porra, alguma coisa que ele vê, porra, que pra essa realidade deles nova parece ser babaca. Mas, porra, você tem que entender o contexto. No contexto, porra, da época, da história, o Cavaleiro da Terra foi foda. Áudio maravilhoso. Hã? Oi? Ah, o cara tá falando outra coisa. No contexto, porra, daquela época, o Cavaleiro da Terra foi sensacional, velho. Foi foda pra caralho. Você nunca podia... Você não imaginava que você ia ver aquilo, velho. Porra, o Batman quebrando a porra da espinha do Coringa. Porra, Batman todo fudido, a Terra daquele jeito. Você realmente não esperava aquilo. Mas, assim, hoje em dia é aquela parada. Hoje em dia, se você ler, você vai falar assim, ah, porra, já vi isso em outros lugares. Porque a fórmula foi muito usada, mas se você remeter àquela época, isso é o que incorre muito o erro da porra do Star Wars. Todo mundo que assiste essa merda hoje em dia, ah, é uma merda, é ruim pra caralho, não sei o que, porra, beleza, velho. Mas naquela época que o conceito de space opera não existia. Nem computação gráfica. Exatamente. É. Porra, então você tem que respeitar essa merda, velho. Eu vejo essa merda pelo menos duas vezes por ano. Não os três primeiros, os três últimos, né? A nova trilogia. Essa merda eu faço questão de não ver, não. Mas os antigos eu faço questão de ver todo ano, pô. Ah, eu fui ver, ó. Pra você ver como... Eu, nem fã de Star Wars eu sou. Em janeiro desse ano, que eu criei uns 5 minutos de coragem, aí eu falei, não, eu vou ver essa porra agora, porque senão não vou ver nunca mais. Aí eu vi a hexalogia completa. Mas não foi algo que me chamou a atenção, não, viu? É, porque você viu pela ordem dos, a ordem numérica, né? É, eu fui pela ordem cronológica. Eu vi coitada. O 1, 2, 3, depois eu vi no caso, a trilogia antiga. Não, aí que foi a merda. Aí que você fez merda. Agora você pega 1, 2, 3, joga fora e assiste o 4, 5, 6, mas sem as babaquices digitais do Jorge Lucas. Pô, aí... e o pior é que eu baixei um com as babaquices, mano. Caralho, velho. Aí que eu vi lá o Obi-Wan, o Yoda e o Anakin. Falei, caralho. Peguei a versão errada. Porra, isso aqui é foda. Não, mas tá, daqui a pouco tu baixa de novo, baixa a versão. É a versão do cinema, cara. Ah, mas assim, foi só pra ter uma ideia, tá ligado? Aí falei, pronto, agora eu assisti. Agora não dá, tipo assim, ninguém mais pode criticar, tá ligado? Não é, cara. Tô falando com o Júlio aqui, ele tá com problema pra conectar, né? Ei, caraca, esse negócio. Oh, não posso ficar muito tarde não, pô. Será que até as 10h30 nós não terminamos essa porra aí, não? Pô, cara, por favor, né? Até as 10 é. Uma horinha pra gente. Eu tô tentando conectar o Júlio aqui na conversa. Será que agora vai? Será que agora vai? Opa, vi alguém aí. Porra, o Negrite sumiu, velho. Cadê esse filho da puta? Foi lá a louça. Deu um migué aí que não tava funcionando. Aí falou, ai, cara, tem que lavar a louça, esqueci. É, sujo do caralho. Porra, admite, né, velho? Não, porra. Minha mulher não vai deixar. Que lindo. Ah, pô. Foi mal aí. É, o do Júlio não rolou, velho. Caralho. O foda é que por causa da faculdade eu só posso gravar de final de semana, né, mano? Eu acho que é até melhor pra todo mundo, cara. Concordo. É porque, velho, eu fiz essa convocação aí porque o cara tava querendo abandonar a ideia, velho. Pô, ele passou, sei lá, já tem meses aí nessa labuta aí de tentar fazer alguma coisa e... É, nessa labunda aí. Laputa. Ô, viado. Ô, tecla devagar aí, ô filho da puta. Essa porra desse microfone embutido do caralho aí. Tá vendo? Pra hoje, mano. Tá vendo X-Video, né, filho da puta? Eu vou falar que eu tô vendo X-Video, porque se eu falar que eu tô vendo mangá, eu vou ser zoado. Caralho, que bicho, cara. Pera aí que eu vou te tirar dessa conversa, cara. Não, velho. Caraca. Ah, eu sou leitor do MDM, mano. Ah, mangá, velho. Mano, te mandar o Boku no Pico pra você assistir. Não, eu nunca vou ver aquilo e nunca mais vou ver de novo. Eu nunca vi. Mônica Jovem. Eu nunca vi e nunca mais vou ver, né? É. Caralho, aquele troço é muito doentio, velho. Cara, é Japão, tipo, nada mais me surpreende. Tá caralho, velho, é muito doentio. Porra, Jafar, tu conhece aquela merda, velho? Rapaz, só ouvi falar. Rapaz, só dá uma olhadinha nas imagens só pelo... Não, já pelo vi, Google. Obrigado. Misericórdia. Ó. Mas tem um trenzinho caipira, né? Aquela coisa bonita. Pô, que delícia, hein? Misericórdia. Rapaz, olha, eu espero mesmo que meu filho nunca me pergunte se eu assisti essa merda. Porra, eu lembro que uma vez, cara, ele tava assistindo alguma coisa na televisão, mexendo no celular, eu não me recordo. Porra, de repente, o moleque me manda um... Ai, que delícia, cara! Porra, eu olhei pra ele e falei assim, caralho, velho, você conhece o pai de família? Porra, pra você ver, mano, pra você ver. Não. Pai de família é pré-internet banda larga, pra você ter uma ideia. Olha, caralho, olha como é que essa porra vai perdurando. E é uma merda, velho. Só fica esse tempo todo coisa merda, cara. Porra, se você procurar alguma referência, alguma parada maneira de antigamente, tu não vai achar. Pra você ter ideia, eu tenho... Eu tenho uma colega que eu converso bastante a respeito de animes e tal, né? E ela mandou uma vez pra mim, eu vou ter que achar. O Jailson Mendes, ele foi convidado pra um evento de anime. Porra, ele tem um canal no YouTube agora. É. E ele frequenta os eventos de anime e o cara é tratado como um deus na parada, velho. É, aí eu parei e falei, gente, pera um pouquinho. Ah, o Júlio tá aí? Aí vocês estão me ouvindo? Ah, seu viado. Não. Até que enfim. Opa, beleza, gente? Abaixa o som da televisão e me escuta só pelo Skype. Exatamente. Cara, eu tô... Tá dando eco, não, né? Não, nada, tá perfeito. Não, tá legal. Cara. Eu sei que tu tá com essa live team aí, essa internet braba aí, mas tá... Não, eu moro numa escola e eu chupi a internet deles, então tem firewall de tudo aqui. Cara, olha aí, filho da puta, veja você, velho. O cara rouba. Né? Não, eu chupinho não, velho. Você rouba. Eu não, rapaz. 5 horas da manhã tem que acordar pra abrir essa escola. Isso é um crime. Faz parte do serviço, pô. Aí não pode. Rapaz, olha só. Oi? Caralho, vou ter que sair dessa porra do Facebook, senão essa porra, esse barulho vai ficar batendo no fundo da gravação. Olha só, senhores. Só para avisá-los. Sim. Que a partir de agora eu já tô gravando. Você não tava gravando antes, não, viado? Não, ainda bem que não, que vocês falaram merda. E a processão geral. Merda que é bom, pô. Não, vai ser. Você vem aqui falar o quê? E o processinho. Sobre o Batman. É sobre o Batman, pô. Uma hora dessa porra só sobre o Batman. Ah, não, não, não. Batman, eu sou de boa. Então. Então, por favor, né? É assim, depende, né? Se o Júlio for editar essa porra, ele corta alguma coisa que a gente venha falar de como, por exemplo, Benítez é viado. E... Ah, igual no MDM. Não, mas aí corta não, aí eu repito, né? Eu ponho um delay, não, não, dou uma valorizada, né? É, tô... que filha da puta. Oh, falando nisso, deixa eu ver, quem que é quem aí, ó? Esse é o seu Júlio falando, por sinal. Beleza, gente? Quem que tá falando aí? Só pra eu me reconhecer aqui. Oh, eu sou o Thiago. Ô, viado, um de cada vez aí, ó. O mais viado primeiro. Caramba, ninguém se assume aqui, rapaz. Aí, falou agora, viado. Falou aí. Já falei, todo mundo me conhece. Cara, você, Júlio, o segredo é o seguinte, você vai matar por sotaque. Eu sou do Rio. Uhum. Uhum. O Rodrigo. Exatamente. O Thiago é de São Paulo, né? Dá pra ver. Isso. Dá pra ver pelo sotaque das quebradas. Aham. Uhum. E o Jafar, que é o Ivo Bin Laden aí, é Nordeste, né? É, Bahia. Bahia aí. Baiano. Ô, rapaz. Bahia. Ô, Benito, não tá aqui não? Rapaz, esse viado tava tentando conectar aí com um PC positivo aí, a gente botou até uma pilha nele, mas aí ele ficou até bolado, com 5 segundos de conversa ele ficou bolado, eu falei que ele conectou com uma internet da TIM num PC da Positivo. Pior que eu tenho um PC positivo com conexão GVT, é praticamente a mesma coisa. É, ele ficou puto e ele ficou puto e não voltou, velho. Tô chamando ele aqui no Facebook pra ver se ele volta. Cara, mas deixa eu ver uma coisa. Do que vocês vão querer falar pra início de conversa, assim? Cara, eu tava com na cabeça, só que assim, aí as ideias vai passando, o tempo vai passando, você vai perdendo o time das coisas. Não, aí, cara, foi o que eu falei. De princípio, assim, é pra gente ver quem tá disposto a fazer gravação. E pros próximos aí pra frente, talvez no final de semana que seja melhor pra todo mundo, a gente discute pauta, entendeu? Faz uma lista aí, um grupo, porra, no WhatsApp, sei lá, discute pauta pra coisa começar a engrenar. Até então, a gente tá batendo papo, né? Então, vamos ver se o Negrites entra aí. É, qualquer coisa, daqui uns... No quarto, no quinto, a gente dá um nome pro bagulho também, né? Não, claro, é. Ué, não tem nome? Não. Não, tem porra nenhuma. Não tem nada. Eu sei. Eu queria chamar de, sei lá, escravocetas da depressão, assim, mas já tem dono já. É, e vai dar merda, até né? O 3 já tem dono. É, e vai dar merda, né? Porra. Ah, eu tava pensando em fazer um bagulho pra dar merda mesmo, assim, sabe? Tipo, isso, dá pra chutar o pau da barraca. Isso, exatamente, né? Você vai casar agora, né? Tá fudido. Não, eu casei já. É, então. Já casei, então já posso. Comprometido já. Isso, já pode quer botar pra fazer tudo. Isso, já também quer... já sou casado. Isso, você já quer casar, já tá casado, você já quer o seu primeiro processo junto, né? Pra sua esposa ajudar a pagar essa porra, né? Parabéns. Ah, não, é compromisso, né? Compromisso é isso mesmo. Olha só, que filha da puta. E aí, alguém tem que sabe? Mata! Nem tão sábio, né? Tá bom, né? Ninguém tem o sábio aí, não, pra gente chamar aqui pro Skype. Ah, peraí que agora eu acho que o Benítez vai, hein? Vamos ver se... Aê, Negrites! Opa! Ô, Negrites! Aê! Agora eu consegui. Beleza, cara? Largou esse PC. Caralho, vocês não vão acreditar, velho. O Vasco fez 1-0 na Ponte Preta. Caralho, mano. Caralho, gol do Leandrão, velho. Isso é impossível. Vai dar merda isso, hein, gente? Por favor, cuidado com o que vocês falam. Olha o processo. Por favor. É o Júlio que vai editar. Ele, depois que ele casou, ele já tá numa espiral de merda que ele quer ser processado, quer ser preso, quer ser enrabado por crioulos de 2 metros na cadeia. Então, vamos pegar ele. Tem que ser bom, né? Tem que ter seus benefícios, né, bicho, o negócio. Puta que pariu. Olha só, velho. Cada um com sua meta, né? Então dá pra dizer rapidinho que lá vem. Agora que o Vasco fez o gol aí, ele tá com a macaca? Torce pro Guarani você, né, seu viado? Puta, se eu falar que sou São Paulino, eu vou ser zoado. É viado, porra. É viado! Chupa rola, viado! Mas não precisa espalhar pra todo mundo. Um de cada vez. Fica só aqui entre nós. Ó, só pra fechar um assunto, eu acho que pelas pesquisas que eu tô fazendo aqui, o Jailson, ele apareceu num tal de Campinas Anime Fest. Caralho. Pra você ver onde os caras estão indo. Na hora que eu fiquei sabendo disso, mano, eu falei, caralho. Eu pus a mão na cabeça assim, eu falei, será que esse pessoal tem noção que o maluco é tipo ator pornô gay? Não, era. Ele não é... Não, mas tudo bem, ele ficou conhecido por causa disso. Ah, não, claro. Mano, claro que sabe, velho. Você acha que não? Aí você vê, então, pra você ver onde tá chegando, tá ligado? Por causa de um meme besta, o cara tá lá em evento de anime. E o cara, como não é nada besta, já tá aí ganhando dinheirinho dele, mano. Pô, cara, mas essa parada de evento de anime era mó da hora. Porque é o seguinte, você, porra, não paga nada, eles pagam tua passagem, a tua hospedagem. Porra, de boa essa parada. Se você tiver tempo livre, cara, você vai de boa. Pior que é, hein? Porra, e chega lá, a molecada tira foto, caralho. E porra, tu tem que responder pergunta imbecil, que, porra, da cabeça desses moleques vai sair coisa boa? Não vai, só vai sair merda. Mas, porra, fora isso. É, assim, de boas. Ó, eu lembro, acho que a última vez que eu fui no Anime Friends, eu fui de graça lá, que tinha uns camaradas lá que, sabe, monta stand, essas palhaçadas. Uhum. Aí o ingresso era aquela pataquada, né? Era 100 pau e todo mundo pagava meia, né? Porque só vai pirralho, né? É, e você foi interessado. 50 pau pra ir no... Aí você foi interessado no pau, né? É o evento de anime, né, cara? Sem pau. Sem staff. É bicha mesmo. Cara. Eu tô tentando falar com o Wilker, só que na hora, justamente agora, o filho da puta sumiu. Mas tá maneiro. Tinha mais um cara pra entrar também, que era o Marcelo Adar. Bom nome, perfeito. Marcelo Adar. Olha só, que guloso. Ah, ele ficou pesando um dia aí também, que queria participar e tudo é. Mais. Logo hoje que... É, mas o mais... Botou pra engrenar o negócio. Não, mas o Marcelo, ele ainda tá sem energia em casa, velho. Deve morar na puta que o pariu. Onde cai o poste, entendeu? E fica sem energia, lá no cu do Judas. Aí... Maluco, mas se eu falar que ontem aqui caiu uma chuva, que eu fiquei 16 horas sem energia, em 29 anos e meio que eu tenho de vida, eu nunca vi isso acontecer no meu bairro. É, velho. Ah, mas cara, eu tava querendo fazer essa gravação ontem, né? E isso. Eu não rolou ontem porque eu cheguei em casa e tinha uma goteira na minha casa. É aqui, casa nova, né? Eu mudei pra cá e depois casei, assim, esses dias. E fazia uns 25, 30 anos que eu não via uma goteira na minha vida. Aí eu cheguei aqui e caindo tudo na fonte do notebook. Assim, falei, puta, agora ferrou tudo. Que beleza. Aí desanimei de ontem. Pô, comprou a casa, nunca viu a casa com chuva e se fudeu, né? Não, mas comprei também não. Eu moro na escola, né? Ah, tá. Não, é caseiro, bicho. Eu abro a escola, fecho a escola e morreu. Aí pago o aluguel, não pago água, não pago luz, não pago internet. Não, é filha da puta. Bom. Olha só. É. Só que assim, acordar todo dia às 5 horas da manhã e aí depois... Depois voltar pra dormir, né, filho da puta? Caraca. Nada, aí trabalhar. Ah, tá. É foda mesmo. É, melhor que na nada. Na escola que você tá, ela vai até as 11 da noite também ou não? Então, aqui não, ela vai até as 6 horas. Aí, só que eu trampo até as 6 horas, não posso fechar a escola. Então minha esposa fecha. Só que ela trabalha em outra escola e ela trampa até as 11 horas. Então, dependendo do dia, eu vou buscar ela. Que nem hoje eu não vou buscar ela, ela vem de carona. Mas tem dia que eu tenho que buscar ela pra ela. Aí tem que acordar às 5 e depois buscar a esposa às 11 da noite. É. Mas já tô acostumando com esse negócio já. Começar a acordar cedo, virar tiozão, vai sabe? Sofrer tomar mesmo. Chazinho. Daqui a pouco vem o primeiro filho, aí você vai ver o que é o inferno, meu amigo. É. Aí você vai ver. Vamos ver. Aí você vai ver o que é nunca dormir na sua vida. E depois disso você vai ver o que é nunca mais fuder na sua vida. É assim que começa. É, mas. Falar, é a vida, né? Aproveitando a deixa de falar e não foder. E aí, Benítez? Tudo bem? Você tá quieto? Você tá quieto? Pô, cara, você escolheu uma péssima referência pra me achar aí no texto, na conversa. Pai, eu tava eu tô só quieto, cara. Eu tô preocupado aqui porque eu não sei se vocês estão ouvindo, porque eu não tô ouvindo muito bem aqui. Eu, às vezes, o... Cara, peraí. Você é um gato, velho! É, são dois gatos, na verdade. Uau! Caralho, tá bom, para! Olha, velho, olha! Mata! Na verdade, cara, esses gatos, eles sempre se deram bem pra caramba, mas agora começou a abrir o território. Eu acho que... o que acontece, cara? Tinha um gato na vizinhança que era ruim pra caramba. Ele pulava pra cá e batia nesses caras. Então eles ficavam, tipo... Eles eram no mesmo time, né? Eles tinham que se defender contra a ameaça pior. Só que esse gato, cara, morreu. Aí eu acho que eles estão disputando quem é o bambambam da parada aqui agora. Eles vivem se engalfinhando aqui. E agora acabou de acontecer aqui, mano. Tu sabe como é que a parada funciona na natureza, né, cara? Não, pois é, o mais forte sobrevive. Exatamente, né? Sempre tem que ter um filho da puta. Mais fraco. Exatamente, tem que ter um filho da puta pra fazer bullying nos demais, né? Senão a parada perde a ordem. Exato, foi o que aconteceu aqui, cara. Exatamente. Mete a porra. Benite, de primeira, não, velho. Ajeita pior. Pra bater o pênalti, dá uma bicanca, joga no ângulo. É assim que se faz com o bicho. Cara. Bicho bom é na panela, velho. Peraí que eu vou resolver. Ah, pra fora, eu vou deixar outro aqui, só um minutinho. É, já volto. Ah, fica à vontade. Aqui você que manda. E aí, ele voltando, vamos gravar ou não? Como é que é o negócio? Se ele voltar vivo depois desse miado aí. O bicho tá insano, velho. Daqui a pouco. Já tá gravando, já não tá? Já tá gravando. Por favor, aí. Ah. Tá gravando a coisa? Não, você falou do Benítez. Você falou do Benítez aqui. Eu fui chamado pra um concurso agora, né? Eu fui chamado pra um concurso, então eu tô gravando aqui um negócio e tô preenchendo minha ficha aqui. Aí tá perguntando minha raça, cor, assim, bem na hora que você falar com o Benítez, acho que eu vou colocar Jamal aqui. É, agora eu Jamal, consegui separar os dois. Eu consegui separar os dois aqui. Participa, rapaz, Benítez, como é que você vai fazer agora, velho, pra conversar com a gente com o Jamal aí? Pô, você vai ter que... A gente vai ter que combinar, né, cara? Tem que combinar. Qualquer final de semana a gente gravar aí, você acessa como Jamal e já viu, né? Vai ter que falar. Eu peço pra ele entrar aqui uma hora aqui. Isso, vai ter que falar. Cheio de erro. Isso que vai ser dificuldade, né, cara? Não. Porque os erros do Jamal, eles são, tipo, mais ortográficos, né? Pra passar isso pro... Cara, olha só, eu só vou te dar a planta. Você vai ficar uma hora escutando funk. Você vai montar o seu vocabulário fácil, velho. Fácil. É só lançarmos nós vai, nós vem, nós fumo. Pô. Já tá valendo. Ah, cara, e assim... Existe uma distinção da gíria, do vocabulário do Rio pra São Paulo, pro Nordeste. Todo mundo sabe, isso não é novidade pra ninguém. Mas a burrice é igual em todos os... As regiões, velho. Só muda a gíria. É universal. A linguagem é... A burrice. Entrando na parte... Aproveitando que o Benito está com a palavra aí. Entrando nessa parte das teorias conspiratórias, velho, não é possível. Esses caras têm uma sub-rede de comunicação onde eles tramam essas porras todas, velho. Não é possível. Não é possível, cara. Mas, na verdade, eu acho que faltam as mesmas informações para eles. Essa questão até falei que é universal, mas não acho que seja universal, não. Acho que isso é uma coisa, assim, nacional. Na verdade, todo mundo é um pouco ensinado errado, né? E dependendo do nível, você vê que a burrice, em vários níveis, ela é muito parecida. A burrice de um cara que sei lá, que não estudou nada, um cara que vive no morro sem recurso, aqui no Rio é a mesma burrice do cara que vive no morro sem recursos, São Paulo. Mas a burrice do cara que está na universidade em São Paulo é a mesma burrice do cara que está na universidade no Rio. Então, no final das contas, eu acho que isso é uma questão cultural e também isso é uma questão de ensino mesmo, de metodologia de ensino. O jeito que as pessoas são ensinadas, a mente trabalha do jeito errado. É endêmico. É isso que acontece. Mas assim, vamos concordar que você usar esse tipo de argumento há 15, 20 anos atrás, eu aceitaria, velho. Mas hoje, putz, que desculpa, cara. Tem um problema no ensino, tem um problema nisso, tem um problema naquilo, mas tudo bem. A gente sabe que até alimentação ruim influencia no desenvolvimento das pessoas. Eu entendo tudo isso, cara. Mas puta que pariu, cara. Você não precisa usar isso como desculpa pra ser um imbecil. Porque é isso, porque é isso que acontece. Os caras têm orgulho, velho, de ser burro. Esse que é o problema. O que tem eu? Olha aí. Não, cara, mas... é que assim... Assim não tem como te defender. Sabe o que eu acho? Os caras entendem que liberdade de expressão é burrice, tá ligado? Uhum. E não é, mano. Porra, cara, é o que eu te falo. Antigamente, por exemplo, porra, eu tô um pouquinho mais, assim, de idade que vocês e tudo. Porra, não cara... Não mais que eu. Não, é, você é coroa. Provavelmente não mais que eu também, mas enfim. Beleza, Benite, você é velho. Você já tá nos 40, Benite? Eu sou jurássico. Eu prefiro não comentar. Não comentar. Então, cara, eu tava pensando nisso aí até pro nome do grupo, bicho. A gente tinha que ser os jovens de 30 anos. Não, pela caridade. Eu tava caridade. Pensando nisso daí. Pela caridade, isso é triste, cara. Mas aí eu tava... É triste mesmo, por isso mesmo, nossa, bicho. Jovens de 30 anos. Jovens de 30 anos. Legal, cara. De 30 anos. Eu acho legal. Eu acho legal. Eu tava afim, assim, só que aí eu tava vendo a Globo esses dias, eu tava vendo ontem, e tava falando de uma situação lá, não lembro o que que era, e aí a mulher falou de jovens de 25 a 35 anos, aí eu falei, puta, agora ferrou de vez, né? Jovem de 35, né? Tipo... Mas é verdade que essa noção... É, mas essa noção mudou mesmo, cara, assim, parece que é papo de velho, mas não é não. É, eu lembro, assim, que... O povo tá ficando mais imbecil, assim. Tem um pouco da imbecilização, mas também pode ter a ver com a questão de expectativa de vida mesmo, quer dizer, um cara, sei lá, um cara que vivia 60 anos, há 100 anos atrás, vivia pra caramba, né, a coisa já não é tanto assim, as pessoas estão vivendo mais tempo e elas estão vivendo com mais qualidade por mais tempo. Então a tendência é que, nossa, sem contar que a própria, eu acho assim que a mentalidade do que vem a ser juventude e do que vem a ser uma pessoa adulta, ela mudou. Claro que há uma de imbecilização, né, que é induzida aí pela própria indústria de cultura pop. Né? Os caras querem que você passe a vida toda assistindo os mesmos, comprando os mesmos brinquedos, jogando os mesmos jogos, tem um pouco disso. Exatamente. Mas tem uma questão, assim, que, por exemplo, até os anos, sei lá, 70, né, todo mundo ouvia, era tudo um pouco, assim, os velhos escutavam um tipo de música, só que aquela galera que era jovem nos anos 70, que escutava rock nos anos 70, aquela galera ficou coroa. Então, aqueles coroas passaram a escutar rock, então rock passou a ser uma coisa de coroa também, que até ali não era. Porque o rock era um estilo muito jovem. Então, acho que as coisas aconteceram de forma que hoje você... Mata! Estranho. Deixa eu ver. É a porra desse baiano. Pois, falam que a gente é preconceituoso. Eu vou tirar esse fundo da sua cabeça. Alguém mexe esse link aí, por favor? Não. Não mexe na antena, não. Tá bom, fica aí. Sai do Tib, hein? Nada de download aí, tá? Que filha da puta, né, cara? Tá usando torrent. Caralho, quem é que tá vendo X-Videos aí, velho? Assume logo aí. É o Benítez, né? Pô, eu sei quem não é, cara. É fácil. Eu já fechei o meu. É fácil descobrir quem não é. Mas o que a gente estava falando mesmo antes da interferência alienígena aí? Não, eu entendo, cara. Tudo isso que você está falando. Pô, tu tá com Alzheimer, cara. Você acabou de falar isso em um minuto que você falou isso. Cara, eu entendo tudo isso dessa cultura do envelhecimento, da porra, das pessoas que estão amadurecendo, estão sendo forçadas a amadurecer mais cedo. Por esse complô mesmo que existe, pode ser uma palavra até forte, meio louca, mas assim, as pessoas estão sendo encaminhadas a isso tudo, até, entendo eu, para consumirem cada vez mais cedo. Sim. Só que você pode não ser um completo idiota, entendeu, cara? É isso que acontece. Mas... Você quer um exemplo? Você vai lá na Campus Party, por exemplo. Você chega lá na Campus Party, velho, você vê um cara de 40 e tantos anos agindo como um moleque de 15, 16 anos. Aí não, velho. Porra, é que eu te falei. É babaquice, né? Foi o que eu te falei, Renato. Cara, eu sou pai, porra, etc. Eu não posso ficar super feliz de estar num restaurante, numa lanchonete do Star Wars e comer um hambúrguer da tua vez e falar, uau, que lindo, sabe, velho? Passou, sabe? Você tem o direito de fazer a merda que você quiser, mas bom senso, né, velho? É, pois é. Eu gosto de bonequinho, assim, sabe? Eu gosto de bonequinho viado, mesmo, assim. Tem uma coleção, já gastei uma nota pra você. Pra que eu perco? Ou como diz? Essa merda, eu odeio essa merda, bicho. Você chega no lugar. Não é bonequinho. É que eu figo. Como pode ser um negócio que custa R$1.000 e é bonequinho? Bonequinho, caralho. É bonequinho, porra. Eu paguei R$1.000, eu chamo até de Osvaldo se eu quiser. Caralho, mas, velho... Bonequinha, a maioria chama de esposa, né, filhos da puta. Mas é uma merda isso, cara, é uma merda. E aí você participa do meio, assim, você fala, pô, legal, tal, mas aí você fala, ah, eu comprei um bonequinho hoje, pra quê, bicho? É pra acabar com o seu dia o negócio. Ah, é muito, cara, sabe, os jovens de 30 anos, assim? É, a verdade... É terrível. A verdade é que principalmente nesse meio, né, de cultura pop, é a galera segregando a própria galera. Essa que é a verdade. A gente pode entrar até nessa falsa dicotomia da existência de direita e esquerda aqui no Brasil. Eu não quero levar essa conversa para política, mas eu vou usar essa merda como exemplo. Porque o que acontece aqui, as pessoas, não interessa, velho, querem a porra do mundo dividido. Se você não é coxinha, você é petralha. Se você não é, porra... Gay? Se você não é gay, você é hétero. Se você não é evangélico, você é ateu, é do diabo. Sabe, cara? É aquele negócio. A verdade é que as pessoas buscam essa porra dessa divisão pra poder segregar os outros. A gente quer um mundo dividido. Essa que é a verdade. Você é obrigado a ter um lado, né? Exatamente, você não pode ficar... É aquele negócio, ó. Eu sempre converso isso com o Renato, velho. Existem momentos, circunstâncias, que você é levado a agir, entendeu? Existem situações que você não pode ficar em cima do muro, você não tem esse direito. Mas para todas as outras que você pode... Você tem tempo para elucubrar, para pensar, para raciocinar... Assim, a respeito das coisas, velho, foda-se, sabe? Eu, porra, por muito tempo eu tive nessa, né, nessa história de, porra, não, é assim, é assado, é o melhor lado, é o outro lado, e o caralho, não sei o que, você acaba vendo, são duas partes de uma merda, cara. Você tá sendo roubado do mesmo jeito, exatamente, de quem tá no poder. Essa caralha dessa questão desse filme aí do Capitão Banana aí, que saiu em 2013 e estreou agora no Brasil, do trem lá... O Expresso da Manhã. Essa merda aí. Porra, essa é uma HQ francesa muito foda, hein, cara. É muito foda. Esse é um gibi francês muito foda. Porra, que é difícil de achar. Talvez agora ela até volte à baila, mas ela é muito difícil de achar, mas se tu rodar aí pela internet você consegue baixar. É muito foda. Como sempre, né? É melhor que o filme. Não tem como... Exceto os filmes do Nolan. É, mas tem uma questão aí do... 40,5 motivos pra provar que é melhor, hein? É, mas tem a questão aí de sempre ser melhor do que o filme, né? Isso não tem só a ver com a qualidade da adaptação, não. Isso tem a ver com quem tá lendo. Assim, é uma coisa que acontece. Não, cara, isso tem a ver com um produtor filho da puta que vai olhar, que vai olhar um cara de 40 anos igual o Gordo Nerd lá, vestindo uma camisa de esse é o Jovem Nerd, vai falar assim: é um retardado essa porra. Eu posso pegar a pior história do Batman que vai vender. Esse viado vai no cinema assistir assim, essa merda. Às vezes é assim, mas mesmo quando é uma adaptação foda, tu vê, por exemplo, Cruz da Luta é foda, é uma adaptação que você. Cara, melhor. Não tem comparação. Cara, o final do filme é melhor. Isso não já dava pra usar no podcast. O final do filme do Clube da Luta é melhor, velho. Eu não Não sei, cara. Eu gosto do livro pra caralho, assim. Eu acho que é sensacional. Eu gosto muito mais do livro do que do filme, embora eu goste do filme pra cacete também, assim. E é um filme que eu tinha um pouco de remorso de gostar, assim, né? Mas isso tem a ver com o seguinte. Eu acho, assim, que... Aliás, eu não acho isso, na verdade, essa ideia não é minha. Mas o que acontece é que você sempre vai substituir... Pra você entrar numa história, pra você gostar de uma história, você precisa se identificar. Por que nos contos de fadas, por exemplo, quando você começa a ler, eles dizem herói, né, o cavaleiro subiu no cavalo branco, e não diz, o cavaleiro alto subiu no cavalo branco. Porque se o cavaleiro for alto, os que são baixos não vão se identificar. Ele é rápido. Por que não pode ficar preto? Pois é, boa colocação. Né? Hoje em dia é o que o pessoal costuma... É o tipo de questão significativa que aí, as pessoas colocam. Aí as feministas vão falar, por que, que não pode ser uma égua? Isso, exato. Mas não, enfim... Depois que um colega meu lançou no WhatsApp que estão querendo cancelar o jogo de sinuca porque a bola branca mata a bola preta... mas é real assim também, né? Não... Acontece muito. Enfim, o que acontece é que se você identificar muito, você caracterizar muito certos personagens, você tira a parte da imaginação e você tira a identificação. Então, quando você pega uma matéria que está num livro e você transfere aquilo para a tela, aquilo sempre vai ser a interpretação do diretor, que sempre vai ser subjetivo. A gente não vê as pessoas... Quando você está lendo um livro, você não vê os personagens do mesmo jeito. Cara, eu acho que isso é complicado, porque isso varia muito do diretor, cara. Há diretores que vão ter visões melhores ou que vão ser mais fiéis ao que está no livro, mas, de qualquer jeito, nunca vai ser a mesma coisa. A não ser que o livro seja... tudo bem, há casos em que o filme pode ser melhor do que o livro. Dizem que eu não li o livro, eu só assisti o filme. Aquele do Perks of Being a Wallflower, como é que é o nome? As Vantagens de Ser Invisível. O livro é melhor. Pois é, não li o livro. Eu, inclusive, eu dei esse livro de presente para minha sobrinha, mas eu nunca nem liguei de pegar emprestado para ler. Às vezes eu gosto de ler essas coisas assim, porque dá mais ideia. Dependendo do que eu estiver escrevendo, tem a ver. O livro é melhor, mesmo por isso que você acabou de dizer. Porque você pode interpretá-lo da maneira que você quiser. Você pode se colocar no lugar dos protagonistas mesmo. No filme você já não pode fazer isso. Entendeu? No filme fica aquele moleque com aquela cara de cu o filme inteiro, sabe? Travando as coisas, presos, assim, se sufocando, se contendo o filme inteiro até que ele tem um achaque. Alguém fecha os X-Videos aí? Rapaz, olha só. Tomando esporro, ó. Pô, eu acho que dá pra gente discutir isso no podcast, hein, mano. Já é 9h30, caralho. Bom, mas a gente já tá discutindo, filho da puta. Mas já tá. Já é o podcast. Já é! Um viado mesmo. Eu pego o final, jogo no começo. Apresentação. Um adendo. Tem filme. Eu deixo desse filme aí. Apresentação, cara. A gente, olha só. 10 horas, 10 alguma coisa. Tá mesmo, né? O que é um viado que tá falando aí? 10 horas, a gente pode... Peraí. Não, eu não sou viado, é o Bin Laden lá, ó. Bota ele no mudo aí, esse viado. Cara, assim, acabar isso 10 horas, 10h20, sei lá, a gente pode gravar a apresentação no final, depois você edita e joga essa porra pra frente, pô. Isso aí não é problema. Mano, então, já que tá rolando já, ó, vocês estão falando de adaptação, é só vocês pegarem, por exemplo, o que que é, mano. Oh, o que que é Zoom, se você for ver, tipo, não tem aquele final hollywoodiano, né, vamos dizer, que o cara tem que ficar com a mocinha no final e tudo. O herói lá, que até esqueci o nome dele lá, o... O que que é, né, caralho? Não, o menino que é o que que é, porra. Eu esqueci o nome dele. Que é, não tem nome. Que se foda esse filho da puta, quem tá ligando? O que que é, ele recebe até uma foto lá da mina que ele gosta lá, pagando uma pro negão lá e tal. E no filme tem todo aquele final hollywoodiano, né? Cara, mas olha só, eu acho que o Kick-Ass, na minha opinião fecal, que o Kick-Ass, ele ele tá meio que fora disso que a gente tá discutindo. Porque ele é uma merda na HQ, ele é uma merda no filme. Porra, o Kikês é uma merda, cara. Divertido pra caralho. Mas o que, que você tira daquela merda? Você não tira nada, velho. É diversão. É como diz a galera daquele famigerado podcast lá. É, me diverte. É isso. E, assim como tudo do Millar, velho. É tudo merda. O cara não escreve... O cara acertou em quê? O que, que aquele cara acertou? Red Sun, só isso? E olha lá, né? E olha lá. O Millar, eu sou putinha do Millar, assim. Olha só. Eu tenho até um encadernado aqui do Wolverine by Mark Millar, assim. É uma lapa, assim, parece uma bíblia, um negócio, assim. E é o inimigo do Estado. Qual que era mesmo? As três porra que ele fez lá do Wolverine, lá. Que é os duas com Romita... É, o inimigo do Estado, o agente da SHIELD e o Old Man Logan lá. E é tudo muito foda, cara. Cara, não eu acho é, que eu acho que, assim, ele é o... Você fala, assim, que é diversão, eu acho que hoje em dia, assim, ele é o cara mais, divertido que tem escrevendo, não, assim. Mas, assim... Eu tô lendo aquele... Sabe aquele Crononautas lá? Eu comecei a ler, o assim. O Crononautas é bacana, e o bagulho aí, tipo, ele faz ele faz de um jeito, assim, que, tipo... Aí tá rolando a história, aí o maluco faz uma graça, assim, à parte, tá ligado? E, tipo, vai rolando a história, assim, é uma história normal. Só que aí ele joga as merdas dele em cima, assim, vai tipo meio que tangenciando. Aí uma hora o maluco falando lá, você vai viajar no tempo, você é um astronauta do tempo, você vai comer a mulher assim. Aí o maluco, você sabe que você está sendo, tipo, os caras sendo gravados assim, sabe? Televisionado. Aí o maluco, o cara chega, você sabe que você está sendo gravado tal, tá todo mundo ouvindo você, tipo, na televisão e tal. O cara, não, sei sim, é daquela piscadinha assim, aquelas pistolinhas assim que o cara tira. Tá, e aí tá mostra conversa, tipo, um padre fazendo a mesma coisa no meio das freiras, sabe, uns bagulho meio louco assim, aí o bagulho, o que ele faz assim hoje em dia, não, o Ennis já fez muito, já não tem mais as pachorras de fazer, o Ellis assim já fez muito, esses caras assim, não, ele ainda consegue, entendeu? Não, mas a questão é o cerne da questão, como diz meu amigo Benítez, é justamente essa, cara. Ele simplesmente se utiliza de fórmulas antigas e traduz numa linguagem mais nova. É o que eu costumo sempre reclamar a respeito das HQs hoje em dia e das próprias adaptações. São as porra... o nosso amigo Alan Moore fala isso. Os caras estão sempre chafurdando no lixo, cara. O Millar só pega uma coisa velha. Você sabe que você está sendo filmado? O Show de Truman, porra. Sabe? Ele. O cara rouba, o cara chupa de outras pessoas, assim, de outros autores, chupa outros conceitos na cara e te joga, assim, uma porcaria. Old Man Logan. Porra, é uma parada muito divertida. Tem a história, é ritmada, você tá ali, você consegue ler, ela dá uma porrada só, ela não te cansa. Mas quando ela acaba, sabe, você joga a revista no canto e fala assim... Já esqueci o que tá escrito naquela merda. Porque não é a parada que vai te impactar. Tá lá e passou, sabe? Porra, beleza, curti pra caramba, foi muito divertido, mas é o mais do mesmo, porra. Quantas vezes a gente viu essas histórias apocalípticas com o Trau, os próprios X-Men, eles visitaram isso aí no dia do futuro melhor lá, velho. Mas sabe o que acontece, Rodrigo? Tava todo mundo morto e o Wolverine com a amargura e o caralho, e no final o Hulk vira o vilão, porra. Planeta Hulk e aquele futuro imperfeito lá do Hulk, porra, lá de 1990, aquela merda lá. Quer dizer, o Millar rouba essa parada assim e fala assim, aí, segura isso aí, eu vou vender, vou fazer grana, daqui a pouco eu vou fazer um dinheiro, eu vou ganhar grana em cima dessa merda. E é o que eu te falo, Júlio. Essa porra é pra bazinga, velho. Infelizmente, as paradas pra gente que quer algo mais dessa merda, sabe? É foda. Então, o que a Marvel faz. É o problema, assim, cara. É o que a Marvel faz com a gente hoje, cara. Porra, vai tomar no cu. Eu não quero ver um filme do Homem-Formiga, velho. Vai se fuder. Porra, você assiste um filme todo, divertido e o caralho. Que tem. Uma cena extra pra ligar com todo o outro universo, vai tomar no cu também, porra. Quer me enganar, quer o meu dinheiro. É o que esses caras querem, velho. Desde que o mundo é mundo. Entrar em mérito de filme também, porque, puta, ó, eu sei lá, assim, eu gosto de ler, assim, acho que a DC acerta muito quando vai fazer minissérie, quando faz coisas pontuais, assim. E é o universo animado, assim, isso daí os caras domina mesmo. Ah, mas eu acho que mensal, assim, pra você pegar e ler uma revista mensal, assim, acompanhando, eu acho que a Marvel, ela sempre teve mais mão, assim, principalmente depois que o Quezada pegou lá, desde aquela época, assim. Só que hoje, depois que a Disney comprou, beleza, aí foi lá e deixou quieto a Marvel, foi fazendo aos poucos. Hoje em dia é tudo essa merda da Marvel, é picuinha com a Fox, isso é, fode tudo mesmo, assim. Aí você ainda consegue ler coisas boas, assim, só que você tem que desligar de muita coisa à parte, tem, assim. Tem que cagar pra muita agora, coisa. Agora, quanto a ser sério e tal, acho que teve uma época, assim, ultimamente, assim, pelo contrário, até, eles estavam, tudo que tinha que ser muito sério, assim, tudo tinha que ser muito sério. Aí você tava, na época que o Hickman tava com, Vingadores tava na mão do Hickman e do Remender, assim. E as duas revistas são muito fodas, principalmente a do Hickman lá, do negócio das incursões, dos Illuminati e tal. E o Remender tava com um bagulho legal também lá, né, do... Que o mundo acaba e tal, e aí... É, tudo é sempre a mesma coisa, assim, os caras não conseguiam botar humor, assim, sabe? Eram os personagens, e todos os personagens eram, tipo, igual, assim, sabe? Os caras tinham umas piadinhas que colocavam no meio, mas a história é sempre uma história grandinolenta, assim. E, porra, isso saturou, assim, aí... O cara que nem o Millar, assim, ele não é, tipo, ele joga as merda dele, assim. Pode ser um negócio repetitivo e tal, só que não é, não satura, porque só ele tá fazendo isso hoje em dia, assim. Não, verdade. Eu curto o Rick. Ele é caralho, esse bicho escreve pra... O Millar é o... escreve pra caralho, ele assim, é alternativa, também. O Millar é alternativa, é aquela parada. Não sei o que eu acho, cara. Eu acho que o problema aí, o Júlio falou essa coisa dos mensais e tal, hoje em dia eu não vejo graça em acompanhar as HQs mensais, justamente porque os caras eles vão passando de uma saga para outra. Antigamente havia uma preocupação em você fazer várias revistas mensais boas e as pessoas comprarem porque eram boas. Exatamente. Né? E hoje o que acontece? O que o cara faz? Ele, para poder obrigar você a comprar, ele fica criando mega saga em cima de mega saga. Aí você começa a ler uma HQ, aí você tem que passar para outra, tem que comprar todas daquele mês para você entender. E são umas tramas de merda. Exatamente. Dificilmente. Exatamente, não, Renato. Que... Deixa eu só te interromper. É. Deixa eu só te interromper, aproveitar essa deixa aí. É exatamente isso, cara, que está acontecendo no universo cinematográfico. Porque no início, as HQs mensais, elas desenvolviam a porra do personagem. Uhum. Você tinha um personagem, sabe, tridimensional, o cara era palpável, sabe? Uhum. Até o Superman mesmo, que na fase lá do Dan Jurgens lá, aquele merda lá. Porra, o cara tava Deus e o caralho, morreu, voltou como Deus, aquela porra, tô forte pra caralho. Mesmo nessa fase, você entendia, você viu os questionamentos do cara sobre salvar todo mundo e continuar como o repórter e ter a vida dele. Hoje em dia não, velho. Hoje em dia é bidimensional. Essa merda aí que você tem, isso só serve, a revista mensal só serve pra te encaminhar pra uma coisa maior. Foda-se, eu não vou desenvolver os personagens, só serve pra isso. O que acontece? Alguém aqui, alguém de nós aqui, eu acho que a maioria da galera que acompanha essa porra, lembra de alguma coisa que aconteceu nos filmes do Thor, velho? Ninguém lembra. Foda-se o Thor, pau no cu daquele viado, sabe? Teve filme do Thor? Eu só lembro... Olha que filha da puta. Cara, eu vou ser... Eu acho o segundo bom, cara. Eu acho, o primeiro filme é muito merda. Agora, o segundo filme do Thor eu acho bom. Eu acho assim que é uma boa adaptação. E acho que o filme ele tem muito mérito técnico. Eu acho que o filme do Thor ele é bom, assim. Ele é visualmente muito bonito. Ele é bem coreografado. O CG é bem feito. Acho que a fotografia é foda. Aquela cena do funeral. Não sei se pode. Pode. Não, a gente tá falando disso na questão do spoiler. O funeral lá da esposa do Odin, que agora me foge o nome, que era Annie Russo. Cara, a cena é espetacular. Então, assim, eu acho que tem muito mais mérito do que os outros filmes. Alguns outros filmes da Marvel ali, inclusive, não, mas claro, o primeiro Thor. Mas assim, aí, ó. Não, mas isso é o que a gente tá falando. Um filme que ele te traz mais da mitologia, ele te traz mais do personagem. Você tem sim, até sim, mais... Sim. Você tem até mais da Natalie Portman, delícia lá, envolvida na história. Você tem tudo isso. É um filme que passa despercebido, porque está sendo trabalhado uma mega saga, dois filmes do infinito, e que se foda, sabe? E o primeiro filme do Thor, vagabundo caga, ninguém sabe o que aconteceu. A única coisa que eu me lembro... Filme do Thor é triste, cara. A única coisa que eu me lembro daquela merda a armadura lá, o destruidor, não é isso? Cara, eu não lembro de quase nada. Eu lembro do bobagem lá do que ele... Isso. E a Natalie Portman, a única coisa que eu lembro dessa porra desse filme, cara. Que ali, ele quebrou a caneca. Filme, né? Oi? E ele quebrou a caneca. Isso, é isso aí, velho. Lembrei agora dessa cena aí. E o Gavião Arqueiro. No café lá. O Gavião Arqueiro aparecendo lá e dando uma flechadinha. Nem dando uma flechada, ameaçando dar uma flechada. E o Nick Fury fala pra ele: não, parceiro, recolhe isso aí que o cara é sinistro. Você aí nem vê o Gavião Arqueiro. É, você nem vê, velho. Você vê a sombra dele. É outro mistério. É outro mistério pra mim. Por que que esse cara ainda tá nos filmes da Marvel? Porque a encarnação dele nos filmes. Cara, uma merda. Mas ele olha, consegue só ser um personagem mais merdão do que nos quadrinhos. Então, mas aí a gente revisita aquilo que você mesmo falou. Que alguém tem que ter alguém pra se identificar, velho. Essa que é a verdade. Antigamente, quando a gente... Então eles botaram merda lá pra poder... Os caras são muito merda e se identificar. Exatamente, cara. É mais fácil você ser arqueiro do que você ser um super soldado. Ou um deus ou um filantropo. Exatamente. É a mesma coisa de antigamente, dos anos 80 ali, comecinho dos 90 ali, que tinha o Rambo, porra, o Comando para Matar, o Rock. Aqueles caras sinistros, você olhava pros caras, olhava pra você e falava assim, bom, não dá, né, velho? Mas tudo bem, tocava a musiquinha do Rock, você tava lá todo empolgado, subia as escadas, dava um soquinho. Mas você sabia que não, não... Por isso que tem uma galera que... Tem uma galera que vai pro outro lado desses filmes assim, vira o Bully, vira o Academia, o Fortão, o Malhador, e a galera que vira gente, né, velho? É isso. Que vai pro outro lado, que vai pra ficção científica, que vai pra cultura pop geek, essas paradas assim. Mas aí, ó, isso também tem um apelo comercial, como por exemplo... Antigamente, quando saiu os filmes do Karate Kid, né? Você já para pra pensar que eles não lutam Karate, eles lutam Kung Fu. Isso. Aí só estavam colocando Karate porque Karate tava virando a modinha do momento. Quantos ali depois... Não, mas o Karate Kid era Karate mesmo, eu acho. Os caras tinham que ir e tinha as porras. Não, era Kung Fu. Era Kung Fu. Até porque... Aquele até porque o senhor... No final era meio... Até porque o senhor Miyagi... Lembra? Reza a lenda, eu não sei que ele era chinês, na verdade, né? Não, tanto que se você... Não, é japonês. Essa... É japonês, cara, mesmo? Eu não consigo distinguir a diferença. Tanto que essa... Esse era um japonês aí... da Coreia. É, esse remake aí com o Jack Chan lá e com o filho do Will Smith, se eu não me engano, na China, ele foi chamado de Kung Fu Kid. Que os caras não aceitou o Karate, porque falou, porra, não, moleque, o filho não tá com Kung Fu, é na China. O cara aceitou o filho do Smith lá na China, velho. O filho do Smith é japonês. É oriento mesmo ele. Os caras não aceitaram essa porra desse filme lá por causa do filho do Smith, velho. Essa porra vai se chamar nada aqui. Vai tomar no cu você em geral. Deve ter sido o Japão que vetou essa porra. Karate Kid é uma caralha, rapaz. Sai fora. E o Smith, porra nenhuma. Rolou a história que a China... Não, foi o Japão. Foi o Japão que não deixou, velho. Japoneses chegaram assim, não. Não, Karate Kid de porra nenhuma. Lá na China vocês vão chamar Kung Fu. Vai se fuder, uma merda tão ruim dessa. Não pode chamar Karate Kid. Não vamos ofender o meu karate. Exatamente. Exatamente. Foda-se chineses. Então que fosse capoeira Kid. Esses chineses comunistas passam fome. É, bem por aí. Mas, ó, em questão disso, cara, é assim, depois que eu comecei a entender que no mundo o que rege é o dinheiro, cara, eu parei de me preocupar. Então, por exemplo, que nem vocês citaram aí que ficam revirando lixo, que ficam revirando histórias antigas, que nem nós citamos um tempo atrás aí, o Cavaleiro das Trevas, né, que hoje tudo é Cavaleiro das Trevas, que revolucionou, mas na época foi um grande marco. É que nem, por exemplo, eu sou muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Então, por exemplo... em 1986, em 87, a saga das 12 casas foi tipo um super marco. Então agora, em toda a série que fazem da Porra dos Cavaleiros do Zodíaco, tem que ter uma subida estilo 12 casas. Mas é por quê? Porque é o que dá dinheiro, é porque chama atenção. Então eu já nem esquento mais com essas porra, tá ligado? Mano, sabe uma coisa, Japão, que atrapalha? Não, pior que não é mais só no Japão. É em qualquer lugar. O próprio exemplo do Cavaleiro das Trevas. Ou o exemplo do Watchmen. Quantas vezes a própria DC não tentou emular o Watchmen até que uma hora eles falaram, chega, nós vamos lançar tipo um prequel de Watchmen. Não, é. Mas eu acho que uma coisa que atrapalhou muito os quadrinhos é... é engraçado, né? Parece que ajudaria, mas eu acho que não. É essa troca com o cinema. Quando os roteiristas de quadrinhos, eles começaram a achar que eles estavam roteirizando cinema, isso reduziu muito. Se você... eu lembro que tem umas HQs do Wolverine da época do... não sei se é do Miller, não sei quem está desenhando, mas é um desses caras aí, não sei quem está roteirizando, mas é um desses caras aí dessa nova geração de roteiristas superestimados. E, cara, eu lembro que comprei uma edição do Demolidor, da Panini já. E o que acontece? Cara, não tinha um maluco. Aí você pega a revista, você compra a revista na banca, você demora 2 minutos para consumir a revista inteira. E esses caras, todos eles começaram a sentir isso e tal. Ah, a arte é arte inicial, o cara consegue contar uma história só com quadrinhos, né, sem usar um texto. E o cara acha que ele é a última bolacha do pacote porque estamos fazendo isso. Todos os roteiristas começaram a, tipo assim, querer dar enquadramentos de cinema. O cara começou a querer imitar uma coisa até que o cara, eu amo os diretores. Eu amaldiçoo o Mark Millar por isso, velho. Esse filho da puta escreve roteiro, velho. Ele não escreve HQ. Não, pois é, ele escreve roteiro pensando em cinema. Mas isso virou uma coisa que os caras... é como o cara disse uma vez, um diretor, na Rio Comic Con de... acho que 6 anos atrás, 5 anos atrás, a última que teve. Teve um painel que era com o Rafael Grampar e um cara que estava adaptando, que era o mesmo diretor de... meu nome não é Johnny, eu esqueci o nome do cara. Estava adaptando o mesmo delivery para cinema. Que provavelmente essa porra nunca vai sair. Mas enfim, o cara tinha comprado os direitos e foi lá falar sobre isso, foi até preencher um buraco, porque faltou faltou algum palestrante lá, o cara foi. E ele estava falando assim, pô, a HQ do Campar, ela tem umas coisas que na HQ elas são espetaculares. Tem a coisa do zoom, né, simular o zoom, os enquadramentos, a espécie de uma câmera lenta. Isso, em termos de HQ, isso parece impressionante. No cinema, é um clichê. Né? O que acontece? Os caras começam a pegar. Mas tipo assim, se você pegar, ninguém mais se espanta com zoom no cinema. Pelo contrário, né? Hoje se usa muito pouco. O cara vai usar dolly, vai usar outros recursos, mas ele não vai usar muito zoom. Tem conceitos que no cinema não espantam mais ninguém, mas nas HQs eles faziam algum impacto. Só que os caras estão usando isso já tem mais de uma década. Eles já pegaram essa linguagem cinematográfica que naquele tempo era incrível, e começaram a usar muito influenciados pelo mangá. Mas o que acontece? O mangá, cara, tu compra um mangá e tem 200 páginas. Então o cara pode usar e abusar de um monte de quadrinhos sem acontecer um texto, porque tem página pra caramba. Uma HQ americana tem 24 páginas. Quer dizer, então como é que você vai pegar e você vai querer pegar 24 páginas, você vai usar só 20 páginas. 20 páginas. Pois é. Então você vai esvaziar todo o conteúdo intelectual da coisa, em função simplesmente da imagem. E o quadrinho não é só imagem, quadrinho é imagem e texto. Isso enfraqueceu as HQs. Aquela coisa, a Image fazia muito isso. Esses caras já estão em mais de uma década repetindo essa porra desse monte de clichê e cada vez esvaziando. Esses dias alguém no grupo, não sei se foi, eu não lembro quem foi, falou assim, poxa, me incomoda um pouco, não sei o que ele estava lendo, não sei se foi Dreads, era uma coisa assim. Ele falou, me incomoda um pouco os recordatórios, são muitos recordatórios. Eu falei, porra, mas era isso que era legal nas HQs dos anos 80. Você comprava, quando, por exemplo, você vê a queda de Murdoch. Cara, você vê a queda de Murdoch, você entende tudo o que está acontecendo interiormente em todos os personagens, graças aos recordatórios do Miller. E tem muito subtexto naquela porra. A narração, o off da queda de Murdoch é terceiro, cara. Pra mim, uma das histórias do Capitão América que eu mais gosto é uma pontinha que ele faz no último capítulo da queda de Murdoch, que é enfrentando uma bazuca e tal, quando algum militar lá fala alguma coisa pra ele, você tem que ser fiel ao teu exército. Ele vira pra ele e fala assim, eu sou fiel apenas uma coisa, ao sonho. É super impactante, cara. Mas todas essas coisas, elas estão ali no texto, contidas no texto. Os caras não querem mais escrever texto, cara. Exatamente, cara. O nosso público, até o nosso público mais seletivo, ele tá se tornando um público americano, velho, que é a porra mastigada e regurgitada, jogada direto na boca dele pra ele não ter problema nenhum em pensar, cara, nem se espantar. Não é o público que é isso, cara. Não é o público que é isso. Isso aí é uma preguiça. Ah, não, velho. Não, Benito, eu discordo, cara. Eu discordo com você, cara. Não é. Sabe o que acontece? Quando o filme é muito complexo, o povo não vai, velho. Isso aconteceu com o brasileiro. O povo, lá e o aqui. Lá os caras têm preguiça de ler legenda. E aqui no Brasil, um filme tipo Interestelar, que não é um filme muito difícil, velho. É um filme do Nolan, porra. Vai tomar no cu, que o corto não me escute. Porra, mas é um filme do Nolan, velho. Você acredita que faz uns 3 meses que eu baixei essa porra no meu HD? Eu não peguei pra assistir ainda. Caralho, vagabundo. Eu nunca tive vontade de ver esse filme, Caralho, vagabundo, acho que. Cara, faz uns 6 meses que tá no meu HD, eu também não vi ainda, não. Caralho, vagabundo, acho o filme difícil pra caralho. Não entendi. Porra, os caras tudo sabem. Aí quer dizer, esse tipo de coisa. Por exemplo, vamos usar uma linguagem que o Benítez entende. Não, mas o Nolan é assim, eu gosto dele, mas assim, aí você tem o Inception lá, o Origem. Eu adoro esse filme, acho muito foda. Só que é o seguinte, aí os caras. Não, o filme não é complexo. Os caras estão o tempo inteiro explicando a merda que tá acontecendo, assim. É verdade. Ele tá centrando na segunda. Ele tá explicando a porra que tá acontecendo, assim. É, não, é ele, um negócio dele, assim, que fala. Ele é didático pra caralho. Fala, não, o cara é. Ele é. Aí fala que. Ah, que o bicho é meio prepotente. Mas se você for ver o Origem pelo que ele é, é um filme de ação, assim, simples, tá ligado? É um filme simples. Não, cara. Assim, pra explodir, assim, eu achei muito foda, assim. Só que tem um pouco desse lado. Só que aí eu vou ter que voltar num negócio que alguém tava falando, eu não reconheci a voz e falou pra caralho, e eu vou ter que falar. E vocês me lembram quem que é. Do negócio do recordatório e tudo isso assim. Benítez, pô. Eu não sei se você viu. Ah, foi o Benítez, tá certo, Benítez. Foi o Jamal. Se você pegar esse negócio do recordatório, tem uma revista em especial que é acreditado a ela a morte disso daí. Foi quando os caras matou o quê? Balão de pensamento, recordatório, essas coisas assim. Se você for ver agora o recordatório, ele é tipo uma continuação de uma outra fala, assim. É sempre a narrativa andando. Quem matou isso daí foi o Ennis, no Preacher. Acho que foi uma das primeiras revistas, assim, quando ele lançou o Preacher, assim, não tinha balão de pensamento, assim, a história era como se fosse um filme mesmo, nessa parte do diálogo mesmo, assim. Tinha balão de pensamento, não tinha quadrinho explicativo, não tinha nada. Isso daí o mercado incorporou. Eu vou lá atrás. Quem matou essa porra foi o Claremont. Porra, naquela porra daquela revista dos X-Men, velho. Que vagabundo ficava de saco cheio daquela porra. Quando o recordatório é bem feito, como o caso que o Benito citou aí, porra, beleza, te ajuda, te completa, sabe? Você não esquenta a cabeça de ler, de dar um tempinho. Não, mas é o Miller. O Miller é um cara que sabe fazer recordatório, Frank, né? Assim. Tipo, o Homem Sem Medo, essas porra que ele fazia. O bicho sabe fazer recordatório, assim. Ele não tá jogando o que tá acontecendo, assim. Ele tá botando todo um contexto em cima. Qualquer coisa que você for ler do Miller, ele tiver esses recordatórios, ele acrescenta um pouco a história. Eu lembro que eu era moleque. Dimensional, assim. Eu era moleque, eu ia ler aquela merda daquela revista dos X-Men, do Burnie, do Claremont. Velho, eu saía com dor de cabeça, velho. Mas o Burnie... O Burnie é um engodo, cara. O Burnie é um engodo, assim. Eu achava o Burnie foda quando era moleque, cara. Mas, cara, hoje em dia eu leio as coisas do Burnie e falo, cara... Primeiro os personagens... Tipo assim, desenhando ele já é meio que um engodo, assim. Ele sabe desenhar muito bem estruturas futuristas e tal, mas desenhando o rosto é tudo igual. Ele desenha pigmeus. Não, ainda tem isso. Tem essa questão da proporção. Mas mesmo, os rostos, você vê que todo mundo tem a mesma cara. E o texto dele, cara, assim... Eu acho muito fraco. Eu tive relendo umas coisas do reboot do Superman na crise. Não, mas assim. Tudo bem, Renato. Mas olha só, a gente que falou isso antes é sobre o contexto da parada. A linguagem toda mudou. Mas mudou, entendeu? Aí, o que, ó. Esse filho da puta, o problema do Burnie é que ele continua fazendo as mesmas merdas que ele fazia, sei lá, 30 anos atrás. Esse é o problema dele. Burnie veio cagar, assim. Burnie é um velho que tá cagando as fraldas agora. O bicho... Cara, não digo nem agora, não. Eu li em algum lugar que esse filho da puta agora do Burnie... Agora é uns 10, 15 anos atrás, já. Esse filho da puta do Burnie, velho, ele tem uma parada, ele aprendeu, tá se informatizando agora, então ele tem a porra toda todas as posições, tudo salvo no computador, e ele vai montando a porra da página, ele não desenha mais nada, velho. Porra, eu li parou algum... nos anos 80, nos anos 90. Parou. É que nem o Jim Lee aí, quando resolveu fazer a reestruturação dos 952. Parou nos anos 90. Não, verdade. Voltamos aos anos 90. A reestruturação dos 952 foi anos 90. Era Jim Lee, J. Scott Campbell, era o Rob Liefeld, era Image aquilo lá. Caralho. Esse 952 tá. Então, era a Image. Longe. Isso que deu grandão o bagulho, assim. Mas era, é isso tipo, que. É, mas era aí... os Novos Titãs eram o Jim 3. É isso que a galera quer, que era Júlio. Onde quer. É isso não, que a galera quer, velho. A gente da DC e da Marvel há muito tempo. Desde que foi criado. É verdade. Assim, não é que a galera quer isso. É que, assim, os caras que estão agora, assim, que estão trabalhando, os caras que estão dando, assim, eles liam essas merdas, assim. A gente lia isso daí. Eu sou pirado nos anos 90, assim, adoro as porra da saga do clone lá. Eu comecei a ler Homem-Aranha. Tá meu Homem-Aranha, assim, que eu comecei a ler era o Ben Healy. Aí, sabe, e agora os caras que estão lá, eles querem fazer o que eles leram na época deles, e eram os anos 90, assim. E Liefeld, assim, você vai ouvir falar do Liefeld ainda, vai ouvir falar do Liefeld, até passar isso daí, aí começa a ter um revival dos anos zero lá. E aí vão trazer de novo o Brian Michael Bendis, assim, só que do jeito antigo, pro Baker, toda aquela pegada da virada do século... Se bem que a gente fala essas coisas assim, mas isso é uma discussão. Eu vou até falar isso daí, vou entrar no tema das feminazes, assim, um pouco. Foi na época, eu era de um grupo, assim, lá, de um tal de Não Leio lá, e tinha muito cara nesse grupo, que é do mercado e tal, assim, né? Sim. E a porra daquele desenho do Manara lá, o desenho do Manara da... Mulher-Aranha. Mulher-Aranha. Isso. Aquele desenho do caralho lá. E, bicho, é a mesma coisa, assim, é o mesmo argumento. Ah, não existe, não existe, não existe. O quê? Não existe revista pra mulher. Claro que existe, tem revista pra mulher pra caralho. Pra Capricho é o quê, pô? Já Marco já tava existindo. Filha da puta, velho. Hoje em dia, tem revista pra mulher, porra. Na época já tava sendo aquela Miss Marvel, a Capitã Marvel já tava começando a virar sapatão também. Sapatão não, aquela moicano, aquelas feminazes, assim, também. Tem revista pra mulher. Aí fala, não, o quadrinho nunca foi. Porra, você pega... Terry Moore, você pega Love and Rocket, você pega qualquer merda, sempre existiu revista pra mulher assim, e agora tá incorporando muito isso, eles estão levando muito aquela pegada indie e tão querendo garfar muito do mercado feminino, assim, tá? Até aí tudo bem, assim, falar que não existe, não existe, sim, existe tudo, assim, tem todo tipo de revista. Você pega a revista dos anos 90, a DC agora, ela tá com uma frescura lá, morreu os 952, agora é DCU agora, né? Aí você acha ela, você acha de tudo lá, tem história dos anos 90. Vocês estão indo muito longe, desenhando. Ó, tem... É só você olhar a Tora, né, que agora é a Jane Foster lá, que teve até uma passagem de um machista lá que ela socou. E agora, se você ver essa semana, já parando no caso da Marvel, a própria Marvel está homenageando com capas dos anos 90. Mas isso é mercado, né, cara? Não, mas é isso que eu falei, é revival, cara. É grana, isso é grana. Isso é grana, velho. É nostalgia de alguma coisa de 20 isso anos antes, isso assim, é pesquisa... entendeu? É tudo cíclico, assim. Mas é cíclico. Isso que a gente tava falando aí, velho. É grana essa porra. O cara, eles fazem, a gente sabe que tem esses filhos, tem uma profissão, velho. O Benítez deve saber melhor que eu essa merda. Tem uma profissão onde o cara, onde a indústria, as empresas, elas infiltram pessoas no seu meio. Pra saber o que, que você quer, uma pesquisa de mercado mesmo, sem te pagar, pra saber o que, que você quer, o que, que você acha legal, e leva essas informações e o mercado todo funciona em cima disso, cara. Porra, eu lembro de uma reportagem, se eu não me engano, na época, sei lá, uma revista bem merda dessas, de um cara que trabalhava com isso, pra todo esse mercado de skate e alternativa aí de rua, etc. O cara se infiltrava nessa galera que ficava andando de skate na rua pra saber que tipo de roupa esses caras usam, como é que ele queria um tênis, como é que ele queria uma camisa, um boné, etc. Mas isso aí... Pra criar uma linha pra esses caras, velho. Mas isso aí sempre é preguiça. Você se render a uma prática só porque ela funcionou uma vez, principalmente numa indústria criativa, deveria ser criativa... É uma indústria que trabalha com arte, isso é preguiça, cara. É que nem o que aconteceu, sem querer sair muito do assunto, mas o que aconteceu com a música no Brasil, por exemplo. Por que a música não é tão ruim? Porque dos tempos para cá, os produtores acharam o seguinte: vamos tentar fazer, vamos pegar o que as pessoas já gostam, vamos repetir isso. A exaustão, tudo bem, eu posso entrar um pouco disso. Mas existia uma certa preocupação em ter a mínima qualidade. Só que chegou um ponto onde eles perceberam que as pessoas não estavam se preocupando tanto com a qualidade, então é sempre ali do menos. O que é mais fácil você gravar? Sei lá, um artista, sei lá, Roberto Carlos ou MC Maiara? Por mais que você tenha, os dois tenham um apelo popular, é muito fácil você gravar MC Maiara. Ah, então você... os caras pegam ali esse mesmo conceito de preguiça e eles aplicam isso em todas as áreas. Ah, isso deu certo, quer ouvir isso, quer ler isso, quer escutar, quer assistir isso, então é isso que a gente vai repetir. Eles vão replicando a fórmula, replicando, mas é sempre... Exatamente, porque se você não investir nesse cara, ele, hoje em dia com as mídias, ele vai seguir sozinho, velho. O cara... Pode citar podcasts concorrentes. Que nem o próprio Hell, num podcast, já falou, tá ligado? Que tipo, os anos 60 são cópias e reciclagem dos anos 60, aí os anos 80 é cópia e reciclagem dos anos 70, os 90 é dos 80 e assim vai, cara. Porque é o que o público quer. Mas exatamente, a coisa vai ficando, usando as palavras do Benítez aí, preguiçosa, velho. Não é reciclagem, os caras peneiram e pegam o que é mais fácil de engolir, sabe? É mais fácil, exatamente. O cara não quer ler, o cara não quer pensar. A gente vê isso muito no cinema, velho, com qualquer filme mais complicado. Vamos voltar lá no exemplo do Júlio, Inception. A porra do peão rodando lá. O que que houve? O que que era isso tudo, sabe? Aí o cara sai da porra do cinema... Esse filme é uma merda. Porque você não entendeu a caralho do filme, porque... Esse filme me fez pensar. É, exatamente, é isso aí, velho. Cara, Inception, pra mim, ele é um filme que ele não resiste a uma segunda vez você assistindo, assim. Eu acho que tudo que parece que ele é complexo e tal, eu assisti três vezes em seguida, assim. Eu assisti num dia, e nos outros dias seguintes, nos outros dois dias... Eu assisti. Tava merda a vida, vez... hein? Não, tava na primeira bem vez... merda, hein, Medina? Não, sério. Tava merda a vida. Na primeira vez, eu achei foda. Eu achei foda quando eu disse, caralho, porra, que filme foda. Eu até achei, na primeira vez, eu achei que o final era aberto. Eu pensei, porra, o final é aberto. Não porra, velho. Não é. Aquela porra daquele peão vai cair, cara. Você vê ali que o peão vai cair. Mas, enfim. Não vai cair, Benito. Vai cair, cara. Não vai. Gente, não vai entrar em discussão nesse filme agora. Enfim, é verdade. Cara, o que, olha só, o que eu entendo. O não matou o Coringa no Piada Mortal? Matou ou não matou? A gente sabe. Não vai saber nunca, bicho. Cara, se faz parte da cronologia, não matou. Se não faz parte, matou. É, pois é. Paulo Coringa não faz parte. Não matou, bicho. Não matou. A piada foi tão boa que os dois se agarraram lá. Os dois começaram a se beijar. Se beijaram, isso, né? Isso que mostra. Aí o cara trouxe uma nova... Todo mundo sabe que o Batman é o louco. Bicha. Não, assim, cara. Mas, enfim, o Inception, eu acho que... Na primeira vez que eu vi, eu achei foda. Na segunda vez, eu achei mais ou menos. Na terceira, eu falei, porra, cara. Isso aqui é brincadeira, né? Dizer que esse filme é complexo. Não é complexo, cara. Foi aí que eu comecei a... Um defeito. Por exemplo, ele fala que é sonho, mas, cara, Inception não tem nada de sonho, cara. Aquilo ali não é estrutura de sonho. Não tem nenhum elemento mais abstrato. É tudo muito concreto. O jeito que eles compõem o ambiente, a arquitetura. Sonho não é nada disso, cara. Se ele queria fazer um filme foda sobre sonho, ele devia ter ido, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Caralho, mas é um Nolan, pô. Nosso lar, ele pô. Não vai nosso fazer lar. Um filme foda. Nosso lar, eu não li. Porra. Não adianta esperar um filme foda do Nolan, cara. Ele não vai fazer isso. Como não? E a trilogia Batman? Ai, caralho. Dark Knight. Cara, olha só. Eu vou falar de boa pra vocês. Eu trouxe essa linha de raciocínio de Inception pra mim quando, né, eu já tinha assistido aquele Ilha do Medo, né? E pra mim, Inception é aquilo, velho. Aonde Inception, né, a origem não tem um conceito futurista te dizendo que está no futuro, que a tecnologia é foda, que você vive num tempo onde a utopia existe. Ela não te diz nada disso. Ela diz que tem uma galera que invade sonhos e planta ideias nos sonhos das pessoas. Eu penso assim, essa porra existe no mundo real? Não existe, velho. Então essa caralha toda é o Leonardo DiCaprio maluco, trancado em algum lugar, imaginando essa merda. Então não faz diferença pra mim se o peão cai e se o peão não cai. E esse cara do Inception, esse Leonardo DiCaprio, pode ser pra mim também o mesmo Leonardo DiCaprio da Ilha do Medo. Onde ele chega no final e ele fala que, porra, eu prefiro ser um herói e ser lobotomizado do que viver como um assassino. E foda-se essa porra. Eu quero saber... Mas essa porra também de que o cara tá dentro da cabeça dele, isso me deixa muito puto, cara. É tipo naquele filme do John Cusa, do Hotel, que no final o nego descobre que o cara é esquizofrênico. Porra, eu fico tão puto com aquela merda. Nossa, esse filme é uma merda. Identidade? Não. É. E tem um outro também que me deixa puto. O cara é o assassino, né? O assassino é o... Ele mesmo. É, são várias pessoas, vários assassinos. Só sobre identidade do personalidade. Hotel, né? Eu pensei que você estava falando... São várias personalidades. Eu pensei que vocês estavam falando daquele quarto 1303, uma coisa assim, apartamento. Ih, é uma merda também. Outra merda. Puta que pariu, cara. Não, e tem um outro que me deixa puto pra caramba também com essa mesma ideia de algo que eu tava sonhando, que é aquele com Christian Bale. É, que ele é o The Machinist. O operário. É, isso, o operário. E esse filme também é uma merda, cara, porque fica tentando achar que tem um mistério foda, no final não, o cara era tudo alucinação, foi ele mesmo que matou, já não era uma surpresa, cara, porque o tempo todo... É a desculpa mais merda, é a primeira coisa que você vai pensar, né, velho? O cara faz qualquer troço absurdo assim, te olha com uma cara estranha no filme e você fala, você é maluco esse filho da puta? Não, e o pior, cara, é que eles vão telegrafando isso o roteiro todo. Eles já vão cantando toda a pedra pra você do que vai acontecer. Chega uma hora que não é uma surpresa, cara. Eles não te dão uma pista contrária. É muito fraco. Esse conceito mesmo, essa coisa de... será que o cara tá sonhando? Não tá. Tá sonhando? Pra mim, acabou. Quando se chega no final e o cara faz isso, cara, e a explicação é essa, acabou. Não tem graça, cara. É um despropósito. E esse filme tem isso. E o Inception, pra mim, o maior problema é esse, cara. O problema é que não é um filme sobre sonhos. É um filme sobre qualquer coisa. Sobre cara, eu nem sei. Desliga o cérebro e assiste, cara. É só assim. É tipo Bilar mesmo. Plano, você tem que, né? Desligar o cérebro e assistir, cara. Se tem 99% dos filmes que você vai ver hoje em dia, assim, se você começar a dar muita atenção, assim, começar a prestar muita atenção, você vai jogar o dinheiro do ingresso fora, vai perder seu tempo, assim. Porque você mata a graça do bagulho, assim. Cara, mas você mata mesmo. Mas dependendo do filme, foi o que você falou mesmo aí, velho. Você tem que desligar o cérebro e assistir mesmo. Porque... É, mas quando você vai esperando... E o Nolan é tão filho da puta... O Nolan é tão filho da puta que nenhuma gostosa, tipo Michael Bay, que bota uma gostosa sempre em todo filme merda dele, pra você ficar prestando atenção na gostosa. Mas tá pensando no Megan Fox agora. Ele não faz isso, velho. O Michael Bay não faz... O Nolan não faz isso. Quer dizer, mas o Michael Bay, quando você vai ver um filme do Michael Bay, você já sabe o que você espera, porque é uma coisa despretensiosa mesmo. Aquilo é grandioso em termos de efeito especial, em orçamento, mas você sabe que em termos de história aquilo é uma bobagem. Então é fácil você desligar. Agora o Nolan não, ele quer dar aquela... Né, quer embrulhar os filmes dele com intelectualidade, né, com complexidade. Mesmo, ele quer. E aí você vai ver aquela porra e chega lá, é um engodo, cara. Você acha que ele quer? Você acha mesmo que o Nolan quer, velho? Bom, ele quer passar essa imagem, né? Tanto que ele andou criticando os filmes de super-herói e tal. Ele andou falando umas besteiras aí. Sei lá, é aquele famoso eu vou melhorar. Não, velho. Eu vou fazer melhor. Eu não vejo isso, eu sinceramente não vejo isso no Nolan. Sabe, ele pode ser um pouco babaca. Mas assim, eu acho que ele não quer ser o bonzão. Porque, porra, filha da puta, é didático pra caralho. Acho que os caras que são fã dele são mais chatos que ele. Exatamente. Assim. Acho que tudo aquilo que os fãs falam dele... cara, isso aí. É cara, dele, assim, mas ele é didático. Mesmo, assim. Por isso que é mais de boa do que faz parecer, assim. É, ele é didático, Rodrigo. Não é o Lars von Trier, que é chato pra caralho. Esse cara é uma merda. Porra! Cara, nem fala nesse cara. Mas no caso do Nolan, ele é didático justamente porque ele se acha bambambam. Ou seja, ele tá tão acima intelectualmente do público não que pode ele fica ser, explicando Renato. Tudo. Renato. É isso que ele faz. Ele fica não pode ser, assim, velho. Se eu não explicar essa porra, esses idiotas que estão assistindo meu filme não vão entender. Cara, então eu tenho que explicar isso pra garantir que as pessoas entendam o quanto eu sou inteligente. Qualquer criança... É vaidade, cara. Qualquer criança sabe aquele conceito do buraco de minhoca, que você dobra a folha, atravessa com o lápis e é o atalho para cruzar. Qualquer criança sabe aquela merda, velho. Mas aí vem o Nolan e tem que explicar aquilo, velho. Tá todo arrogante, cara. Ele julga a inteligência dos outros por baixo. Não, eu acho que... Mas aí, ó. Mas aí, se eu não me engano, é que nem o Rodrigo falou. Se você voltar lá atrás, no começo da conversa, é o que a cultura pop tá fazendo, mano. Tá transformando esse pessoalzinho aí, esses nerdzinhos de hoje, tudo em burro, mano. Não, aí, vamos lá no Benítez. É, são burros que acham que são mais inteligentes do que na verdade são. Uhum. Mas isso, cara, isso é uma coisa que eu tenho que falar, bicho. Tem esse estigma de que o cara nerd é... Eu até comentei esses dias aí, que o cara nerd é um cara mais inteligente, assim. Eu conheço muita gente que é... Ah, ele lê gibi, ele é melhor que um cara que toca pagode. Mesmo que o cara que toca uma pagode é gerente de uma empresa e o maluco é um vagabundo desempregado que não sabe fazer equação de segundo grau, assim, não, é, sabe? Verdade. Tem esse estigma, assim. Os caras vestiram um negócio, assim, mas, que eles são melhores que os outros mesmo, assim. Exatamente. Não, mas é porque não é misturou. Regra, não, tem, não existe regra, tá? Não existe regra. Mas isso aí é, acontece, porque bicho. Mas isso aí é porque misturou o conceito de nerd com geek. Com conceito de... Não só geek. Misturou qualquer fã de cultura pop, hoje ele é considerado nerd. Só que nerd, o termo não foi usado especificamente para isso. É, o nerd era o cara inteligente, era o CDF. Era o CDF, era o CDF exatamente. E aí o que acontece? Só que por acaso, esses caras que tinham esse tipo de background, eles começaram a gostar de coisas parecidas, até porque tinha a ver. O cara é mais inteligente, claro que ele vai se interessar por ficção científica, porque é mais complexo para o cara entender. Ele vai se interessar por um perfil de produção cultural, né? E o que acontece... E tem os modas, né? Com o tempo, mas o que acontece é que com o tempo essas coisas elas foram se transformando em cultura de massa também. Então tudo que há um tempo atrás os nerds só gostavam, ou ainda que não fossem só os nerds, mas eles estavam encabeçando a lista, aquilo ali começou a ficar muito popular e as pessoas começaram a entender, ah não, se você gosta de Star Wars, você é nerd. Não, você gosta de Star Wars, você gosta de Star Wars, você gosta de cultura pop. Claro, agora vamos botar tudo no mesmo balaio e capitalizar em cima dessa merda. Exato, é isso aí. Exato, porque é muito melhor que desculpa, Thiago ia falar. Não, completa aí. Não, porque o que acontece? É muito melhor você ter um público enorme que é considerado nerd consumindo aquela cultura do que você ter um nicho consumido. Então, é muito melhor eu dizer pro cara que nunca leu um livro que não seja... que nunca leu nada além de quadrinhos, que ele é nerd, só porque ele compra quadrinhos, do que eu dizer para ele, não, você não é nerd, você é um fã de quadrinhos. Então, eu prefiro que ele seja nerd, porque ele não vai consumir só quadrinhos, ele vai consumir tudo que está relacionado à cultura nerd. É o famoso... É bazingueiro. A gente vê isso aí, cara, muito simples. Você faz essa separação... Do cara que sabe o que é o dia da toalha e o cara que é o dia do orgulho nóia. Nerd, é isso. Uhum. É verdade. O orgulho nóia é melhor, cara. O dia do orgulho nóia é... Esse é show, bicho. dia do orgulho nóia. Os caras vão liberar essa porra. Benítez vai ficar insano, hein? Pô, vagabundo no ônibus fumando maconha do lado dele. Vai ficar louco. Tá, vai ficar bom pra caralho. Vai ser que vai curtir, hein? Vai ser bom pra caralho essa porra. É que nem vocês pegarem aí, ó. Que nem, por exemplo... Lá no Japão, o que, que é otaku? O otaku, até puxei aqui no Google. É o viado. É a expressão de origem japonesa utilizada para designar... É um virgão, fãs extremistas de determinado assunto. Esporte, programa de televisão, hobby, etc. Cabaço! É um cabaço. Agora, chega aqui no Brasil, é o quê? Fãs de anime e mangá. Não, cara, é que nem o pop hoje em dia. Quem é o pop não, o nerdzinho, né? Não, a nerdzinha é aquele cara descolado que vê Star Wars, que tá lendo HQ da Marvel, da DC, tá vendo Demolidor pelo Netflix e acha que é muito foda e tal. Cara, nerd virou isso. Isso é uma coisa que me... Que ao mesmo tempo que ela me irrita, é um mistério que eu tenho, velho, que eu não consigo desvendar. É que em que momento ser assim, geek, nerd ou o que seja, isso é legal. Eu não consigo assistir um vídeo do Omelete onde o Borgo tá lá vibrando. É, época linda pra ser nerd, sabe, cara? Que merda, velho. Você tá maluco? Você é um cara, um tiozão de 40 e tantos anos que tá, sabe, felizaço porque vai sair um filme de Star Wars. Ele tá falando e o dinheiro tá entrando na conta, não, né? Ele tá falando, ele tá entrando na conta. Cara, assim, eu ele tá entrando na conta. Pra ele é uma boa época mesmo pra ser nerd. Não, eu entendo isso. É ótimo, olha, cara. Olha só, eu entendo isso como qualquer outra pessoa que curta essa parada, que que ou tá nessa só pela grana e tal, mas você vê um cara tipo o Borgo, que ele realmente acredita no que você tá falando, velho. Sabe? É. Porra, você vê que ele é um cara que deve acordar. Não é, por exemplo, o Jovem Nerd. O Júlio, você corta essa porra aqui, processo, você sabe que é foda. Não é um cara igual o Jovem Nerd que tudo ele mete a porra do merchan no meio. Sabe? Que ele tem. Que ele não tem vergonha. Tá certo ele pô. Não, tudo bem, mas tá ele não tem. Mas ele não tem. Olha só, mas ele não tem vergonha de dizer que ele tá capitalizando em cima e que, por exemplo, ele não entende nada de quadrinhos, sabe? Quando ele vai falar de quadrinhos, ele chama outra pessoa. Ele não esconde isso de ninguém, sabe? Você vê e o outro gordão lá que fica com ele lá cansa de dizer que só tá nessa por causa da grana. Você vê isso. O que eu acho legal nos dois, tanto no Jovem Nerd quanto no Azaghal, é justamente essa questão deles saberem a limitação. Acho que isso faz o programa deles, o podcast deles ser tão bom. Eles sabem onde é que eles estão limitados, então eles vão buscar reforço para poder funcionar, e funciona muito bem. E essa sinceridade mesmo, quando eles estão fazendo jabá, eles estão falando que é jabá, principalmente o Azaghal. Né, eles não estão ali fingindo que gostaram. Exatamente. De... Aí o Borgo, que você vê que quem vai a eventos, quem foi lá na CCXP, vê que ele é esse mongolzão mesmo ali, alienado, meio que vive, respira essa parada, mas que não admite que Júlio, tu corta essa porra. Que não admite que, porra, rola uma grana pra você fazer um review, pra você indicar uma parada, quer dizer, ele quer ser autêntico, né? Quando na verdade ele não é nada disso, velho. É isso. Se o cara é nerd... A infância reprimida está sendo solta agora. Exatamente! É até uma grande bobagem, né, cara? Isso não acontece, as coisas não voltam, cara. Não é que você não vá viver da melhor forma possível a sua maturidade... Nunca vai ser a mesma coisa. É, nunca vai ser a mesma coisa. Eu acho que se você consegue entender bem essa distinção, você se torna uma pessoa menos ridícula e acho que mais feliz. Exatamente. Você não vai ser um tiozão que usa camisinha gola V e manguinha curta, entendeu? Pra mostrar. Você não vira a pochete. Você não vira o tiozão do pavê, né, cara? Porque o tiozão do pavê é justamente aquele cara que tá ali fazendo as mesmas piadas de quando ele tinha 20 anos e tá usando as mesmas roupas. Eu não falo nem tanto em usar as mesmas roupas, mas eu acho que tem a ver com uma postura. Na verdade, fica aquela mistura do cara que você vê que ele é um coroa, mas parece que não se acha um coroa, e por mais que, quanto mais ele tenta não parecer coroa, mais ele parece coroa. Ele parece mais velho do que você, ele parece mais velho do que os outros, ele destoa no meio da garotada. Quando o cara está ciente do que ele é, ele não destoa no meio da garotada. Assim, eu percebo isso, ele está ali, ele consegue se... Ele não quer chamar atenção, né? Isso. Tá claro que ele é mais velho. Exatamente. Mas aquele grupo não exclui. Ele não é o cara que tá excluído no meio da galera, porque ele sabe falar aquela linguagem, ele não tá forçando a barra. Exatamente. Ele entende o que tá acontecendo, ele tá integrado naquele ambiente. O tiozão do pavê é o contrário. Ele é o cara que tá ali, sabe? É tipo aqui, quando você vai no show, é aquele cara que tá lá gritando, rock and roll! Oh! E tal, e você olha pra trás e é um cara que, sei lá, que ficou parado nos anos 70 e aquilo soa totalmente falso. É um pouco assim, cara. E esse. Ela só tá com mais novinha mesmo. É, pois é. Não vai pegar ninguém. A verdade é essa, né? Ele tá ali só com esse intuito. Mas a não ser que ele tenha uma Mercedes parada no estacionamento do show, né? É, aí ele não precisa nem entrar. Se essa Mercedes não tava lá, né? Pelo amor de Deus. Não, até poderia, né? Mas ele não precisa nem entrar. Não. Ele para na porta ali e pronto, já abastece e sai. Ele recebe a paniquete em casa. Oh, mas tem um ponto que entrou nessa conversa que acho interessante pensar assim. Eu vou ter que concordar com o Borgo nessa, assim, nesse caso. Porque é a melhor época, assim, bicho. Não tem época melhor agora, assim, pra você gostar dessas coisas. Porque... Eu acho que não vai ter outra época, viu? Vamos aproveitar essa, porque outra época eu acho que não vai rolar, não. Não, mas olha só. Você pode falar assim. Mas olha só, qual é a diferença de você... Você pode falar, não, que... A diferença de você gostar de... Como é que a diferença de você gostar disso na sua época e numa época boa, Entendeu? Eu vejo esse discurso do Borgo de generalizar, nossa, é uma época maravilhosa, como se isso, como se fosse maravilhoso, que isso fosse compartilhado com todo mundo, quando não é, velho. Isso é aquela parada. É assim, se você tiver 10... Se você tiver 10... Chegar uns exemplos. Eu vou mandar no achismo mesmo. Se você tem 10 moleques hoje que se dizem nerd, que curtem essas paradas, etc e tal, se pegar 2 ou 3 que vivem e respiram essa parada. E a maioria tá cagando pra isso, sabe? Eu acho que o sentido dele de generalizar é pra ser aceito, sabe? É pra ser o super-herói da galera, como disse o Benítez, é pra ser o tiozão do pavê. É o que ele quer, cara, porque não tem... É o que eu costumo dizer. Pra mim, lugar de herói é na HQ. Mas beleza, estão fazendo filme, quem curte, curte, beleza. Não discrimino, assiste quem quiser, fala bem, fala mal. Beleza, mas assim, eles vão estar sempre lá na HQ, sabe, cara? Então, pra mim, não faz diferença. Foi o que nós discutimos. As HQs, hoje em dia, elas estão rasas, estão uma merda. Mas eles estão sempre lá, cara. Se você for ver assim, eu comecei a ler nos anos 90. Bicho, tinha uma época que era o quê? Era a revista Herói. A revista Herói era a merda que tinha, bicho. Ou você lia a revista Herói, ou você lia Capricho, bicho. Ou você comprava suas... formatinho lá, voltava a pé pra casa, pegava o dinheiro da passagem e comprava gibi, essas merda. Hoje em dia eu leio a porra que eu quiser do mundo inteiro, cara. Eu entro no site russo aqui, eu leio a merda que eu quiser, cara. Desde 1930 até hoje em dia. E aí, o negócio, tá saindo coisa ruim hoje em dia? Tá saindo. Sempre saiu merda, assim. Sempre saiu merda. No final dos anos zero, assim, tipo 2008, 2009, 2010, tinha muita porcaria, principalmente no mainstream, assim. Só que principalmente hoje, tem muita coisa foda saindo, assim. Principalmente se você for... É um papo indie meio chato, assim, mas... Eu não gosto de papo indie meio chato, mas se você for pra Image, por exemplo. Que agora... A Image tá foda. Eles falam que a Image é agora o que o Todd McFarlane prometeu nos anos 90, lá, que é uma editora que dá chance pro escritor lançar os negócios deles, assim. E tá saindo muita coisa foda. Porra, até daquela editora de merda lá, Avatar Press, lá tem aquele Uber, vocês viram? Do Kieron Gillen, que é uma história. É, aquela pegada lá que os nazistas. Que os nazistas ganharam a Segunda Guerra e tal. Tem muita coisa boa saindo. Mas olha só, a gente falou. Tem coisa boa saindo até na Marvel e na DC, assim, pontuais, assim. A gente falou de duas coisas diferentes, cara. Quanto a isso, isso não se discute. Entendeu? É o que eu te falei. Eu, por exemplo, eu continuo lendo Walking Dead desde lá de 2000, continuo lendo essa merda até hoje, e Saga, né, do Brian K. Vaughan, né? Eu leio Saga até hoje. Eu gosto, já tem 2 anos, 3 anos essa porra, eu continuo lendo, continuo achando bacana. Isso é válido, entendeu? Você ter acesso a essas paradas é muito válido. A gente não discute os benefícios que isso traz. Mas o meu problema, velho, são esses caras igual o Borgo, igual esses caras aí que ficam capitalizando em cima dessa merda aí. São fraude, cara. Esses caras são fraude. É a mesma coisa, assim. É a mesma coisa se você pega o MDM, assim. O MDM. É igual o Stan Lee, esse filho da puta. É uma fraude. Eu comecei a ver esse blog há muito tempo, assim. Eles sempre tentaram manter aquela pegada deles, assim, e sempre tentaram não capitanear muito em cima, assim. Só que eles querem dinheiro, todo mundo quer dinheiro, assim. Fazer o que você gosta. O problema não é o dinheiro. O problema não é 100% isso. Vai lá, Benito. Acho que o problema não é o dinheiro em si, cara. Eu também concordo que os caras, se você puder ganhar dinheiro com o que você gosta, é claro, cara, vai ganhar. Para mim, o que assim, não vejo também um problema tão grande que haja caras como o Bob. Claro que irrita quando você pensa, né, nessa postura, irrita, mas no final das contas, é bom que haja esse tipo de cara também, e de certa forma, tudo bem, é bom que o mercado cresça. Eu falei isso lá no grupo. Você tem que ter uns caras que você pode bater neles, né? São os caras que pensam igual o Bob. Eu nem pensava nesse sentido. Mas, tipo assim, por exemplo, é importante que haja os bazingueiros, porque no final das contas a gente tá vendo tanto filme de super-herói porque tem esses caras pra financiar. Desses filhos da puta! Não, sim, mas tem todo um lado positivo que a gente tá colhendo, né? Que eu vejo assim, que, pô, é foda que eu possa ir no cinema Scarlett Johansson de Colã Preto, aí sim. Pois é. embora não seja o filme dos Vingadores que eu faria, mas eu acho foda, eu acho filmes dos Vingadores foda, assim. E acho legal que eu possa isso é graças a esse monte de moleque aí, bazingueiro. Eu acho legal isso. Agora, eu não penso que seja a melhor época para ser nerd em todos os aspectos. Sim, esse aspecto de você ter mais material, você ter acesso a coisas que você nunca teria no passado. Mas, ao mesmo tempo, cara, por mais que você tenha mais liberdade de encontrar coisa, o prazer não é o mesmo. Você tá entendendo? Tipo, quando você... Ah, mas essa é a idade. Nós somos tios. Nós somos tio do pavê. A gente já passou da época, já. Não é só isso, né? Eu fico pensando assim... Mas nossa, não é... sério, você imagina que todo mundo aqui assistia Cavaleiros do Zodíaco, né? Todo mundo pegava aqui e assistia Cavaleiros do Zodíaco. Olha só, velho. Vocês viram o jogo que vai sair agora? Apaga isso. O jogo dublado em português? Cara, o jogo Cavaleiros do Zodíaco dublado em português. Se eu fosse um moleque, assim, se fosse essa porra saindo nos anos 90, eu ia morrer, bicho. Eu ia ter um ataque, não, assim. Mas eu não falo... eu entendo com essas coisas. Mas eu não falo só. Hoje em dia, que se foda, pode sair até... Mas aí, o jogo pode deixar chupar meu pau lá, não quero saber, assim, já enjoei. Aí é a vibe da época, entendeu? Eu mesmo tô empolgado com o negócio hoje, mas é porque eu sou fã há 21 anos. A série agora, dia 1º, completou 21 anos, entendeu? É que nem nós estávamos falando lá, na época, em 1990, popularizou o Massa Velho, mano. Então, o que que acontece? É dar ao público o que ele quer, mano. Sempre desde o primeiro jogo dos Cavaleiros lá, sempre falar que é um jogo dublado. Os caras falaram, pô, se eu der um jogo dublado pra esses caras, eu vou ganhar mais dinheiro. Então eu vou mudar o público que ele quer. Simples. Não tem como fugir disso. Seguinte, cara, eu acho o seguinte também, mas o que eu quero dizer, assim, que não é o melhor tempo, não é a melhor época, assim, no sentido de que não dá o mesmo prazer, não é a mesma coisa, eu não falo só pela questão da idade, porque... Claro que você tende a ser menos entusiasmado com quadrinhos à medida que você vai envelhecendo, senão você é retardado. Mas eu digo assim... Não, retardado. Eu digo de 30 anos. Você nega a realidade, é um filho da puta. Isso. Mas o que acontece? Mas eu falo o seguinte, na década de 80 ou 90, você tinha expectativas... Porque você não sabia de antemão por um monte de história, por um monte de merda, o que ia acontecer. Você não, as revistas demoravam anos, às vezes, para chegar aqui em termos de cronologia, mas você não sabia o que vinha no mês seguinte. Várias coisas que aconteceram na indústria de quadrinhos de lá para cá mataram o prazer de ser quadrinhos. Uma das coisas é um monte de ressurreição. Na década de 80, quando o Flash morreu na Crise das Infinitas Terras, você ficou triste, porque o Flash tinha morrido, porra. Você não achava que ia voltar. Eu achava o Flash um merda. Não, mas, pô, mas todo mundo ficou... Quem leu a HQ, porra, é bem tocante, assim. Não era nem impacto, né? Isso, exato, impacto. Aquela capa... É que nem a morte do Jason Todd. Porra, a morte do Jason Todd é foda, cara. É foda, aquilo é impactante pra como caralho. Assim, a história... cara? Mas vocês estão malucos? Vocês estão malucos, velho? A galera votou por telefone pra matarem o Jason Todd, de tão merda votou, que aquele cara é. Exatamente isso impactou na época. Você sabia que ele tava morrendo, você não achava que ele ia voltar. Eu tava torcendo, porra, pra ele não morrer, esse filho da puta. Mas mais pelo personagem Robin em si... Não, do que, claro, mas pelo Jason Todd. Enfim, então ali você sabia que o que tava acontecendo, aquilo ali tinha um impacto nas histórias em quadrinhos. Você não sabia que depois de terem juntado todas as terras em uma só, que tempos depois o nego ia trazer o multiverso de volta. Que Rapina morreu, não, Columba, né? Quem morreu? Foi Columba ou foi Rapina? Não sei. Columba, mas enfim... Columba, né? Que ele morreu ali na Crise das Infinitas Terras. Você não achava que ele ia voltar depois, que ele ia voltar com a mulher? Ele tinha morrido. Não, mas né? Ele não voltou como mulher. A mulher era outro personagem. Mas aquilo ali era tudo... Você via... você tinha sentimentos. É essa a palavra que eu estou procurando. Sentimentos de verdade acontecendo na HQ. Entendeu? Você podia tratá-los, os personagens, como pessoas reais, porque as situações, por mais que fossem fantásticas, do ponto de vista da... como é que eu vou dizer? Se você comparar com a realidade física, elas eram fantásticas, mas a realidade psicológica, não. Ou seja, por mais que um cara fosse um devorador de mundos, aquele cara que ele matava era uma pessoa real, com sentimentos reais. O Superman que fica no exílio, preso lá no portal com Alexander Luthor, ele tem uma atitude altruísta real. Quer dizer, você tinha personagens tridimensionais e você tinha situações verossímeis, por mais que fossem dentro do mundo de fantasia, mas melhor do que isso. Você não sabia exatamente o que aconteceria depois, você não podia adivinhar. primeiro, porque o comportamento dos roteiristas não era previsível, como é hoje. Segundo, você não tinha uma internet para te avisar com meses de antecedência, um marketing fodido em cima das coisas para te dizer que o Capitão América vai morrer, que o Capitão América vai voltar. Quer dizer, você não tinha toda essa... Esse descrédito, e principalmente você tinha revistas de linha, é esse o ponto que eu queria chegar um tempão lá atrás, para mim é o mais importante. Você tinha revistas de linha que eram consistentes, que te davam vontade de comprar outra edição. Quando entrava num arco ruim, ou a gente aqui no Brasil, infelizmente a gente teve que passar a vida inteira comprando os mixes, que eu sempre achei uma merda. Sim, eu acho que o dia que uma editora no Brasil tiver a coragem de fazer edições individuais, talvez no mercado de quadrinhos, mas enfim, a gente sempre acompanha os mixes, mas tipo, você tinha fases ruins naqueles mixes, né, de um determinado personagem, mas tinha outras fases foda, né, e você podia acompanhar aqui sem saber exatamente o que vinha depois. E a graça de você acompanhar uma obra de ficção é a mesma graça da vida real. A graça da vida real é porque você não sabe o que vem depois, cara. Eu sentei aqui no quarto pra fazer o podcast, os gatos começaram a brigar, eu planejei essa porra, eu planejei. Sabe? Foi bom, não. O gato me ganhou. Mas, enfim. Mas é justamente não saber o que vem depois que faz a vida fazer sentido. E, da mesma forma com a arte, você não saber o que vem depois é o que faz sentido. E hoje a gente sempre sabe o que vem depois. Se a gente não sabe porque já leu, porque alguém já deu spoiler, a gente já sabe porque os caras não têm mais criatividade e ficam gravitando em torno das mesmas bobagens. E a gente entra no que o Rodrigo falou, pegando o mesmo lixo ali, reciclando o mesmo lixo. É isso que porque os caras. É o que dá dinheiro. Exato, cara. É isso aí. É o que dá dinheiro, mas é porque. Mas como é que não dava. Assim, como é que não era isso que dava dinheiro há tempos atrás? Porque não tinha. Porque não tinha essa quantidade. Não tinha essa quantidade de mongoloides dizendo que época ótima pra ser nerd. Por isso que não dava dinheiro. Sim, é verdade. Você tem razão nisso. Épocas atrás, você ainda tinha ideia e você tinha pessoas pensantes. Hoje em dia você não tem mais isso também, velho. Não, e acontece, mas isso que o Rodrigo falou é uma verdade também, porque entra a questão do idiota ele retroalimentar, a idiotice se retroalimenta. Exatamente. No mercado. Porque um roteirista idiota pensa uma idiotice, aí o leitor idiota compra aquela idiotice. Aí o roteirista idiota, porra, isso deu certo, então vamos fazer mais idiotice. É o que vai acontecendo, por exemplo, o que acontece com um filme como Fantástico, né? Em que o produtor idiota tem uma ideia idiota e quer impor aquela ideia idiota, o público compra aquela ideia idiota. Quer dizer, felizmente, o Quarteto Fantástico foi tão ruim que nem o público idiota comprou. Pô, mas não, mas foi, enfim, tão ruim, cara. Opa, olha só. Eu acho que a Disney pagou todos os críticos de cinema. Exato, cara. Eu penso falar mal desse filme. Eu penso a mesma coisa. Isso, eu penso a mesma coisa. Com certeza que eu duvido que esse filme é pior que o Lanterna Verde. Não é, velho. Eu não vi o filme, então eu não tenho a oportunidade de falar isso. O filme tem 3 atos. Ele vai bem, ele vai tranquilo, ele vai de boa. Agora me deu até vontade de assistir. Chega na última parte dele, nos últimos 20 minutos, se eu não me engano, 20 minutos, 15, 20 minutos, que o produtor deve ter chegado pra alguém lá e gritado: olha, essa porra é filme de herói, meu irmão. Tem que ter tiro, tem que ter porrada, tem que ter laser, tem que ter magia, tem que ter essa caralho toda. Vamos agitar isso aí. Porque, de boa, o filme não precisava disso. Se você me entrega o filme redondo do jeito que ele tava, e no final dele você fala assim: no próximo filme você vai ver a batalha do Quarteto Fantástico contra o senhor Doutor Destino, eu ia falar assim: pô, beleza, eu aguento esperar até outro filme. Mas caralho, velho, chega com 20 minutos finais do filme, é uma loucura do caralho. O filme tava bom, cara, o filme tava redondo, foi o que o Júlio falou, que eu penso a mesma coisa. Não é possível, velho. A Marvel tá querendo fuder a Fox pelo mesmo jeito que eles fizeram com o Homem-Aranha. Tá certo que o Homem-Aranha 2 é... O Homem-Aranha 2 é uma merda, mas... Cara, não é possível. O filme não é tão ruim. Lanterna Verde é 1000 vezes mais lixo do que isso. Os outros 2 filmes anteriores do Quarteto Fantástico são mais porcarias do que esse. Cara, eu acho difícil esse filme ser pior do que os outros 2 do Quarteto. Não é, cara. Pode assistir. Isso é a Disney pagando. Aquele cara lá que tem picuinha da Fox, lá, o presidente da Disney, que pagou, velho. Só pode. Exatamente. Cara, eu não duvido dessa porra. Eu nunca tinha pensado nisso até hoje. Mas eu não duvido, primeiro, porque dificilmente eu duvido de uma teoria da conspiração. Pra você ter uma ideia, o único site assim de projeção que falou bem desses caras foi o Omelete. De resto, todo mundo sentou o pau. E a gente sabe que o Omelete e a Fox tem um, né? Parece que tem uma treta aí. Me falaram, né? Não sei. Rola uma grana. Eu sei que assim, é, não, o Burgo também corta essa nada, porra, fala a merda que for também. É, mas essa porra do Burgo... é, mas essa porra do ato final ter sido zoado aí, isso tem a ver com o produtor, quase sempre tem a ver com o produtor, né? É, eu já cansado de fazer isso. Inclusive o que aconteceu no Superman 2, você vê, cara, filme de, sei lá, 78, 70, é, 78, eu acho. É, não, porra, aconteceu... 2 é de 81 já. Não, mas o lançado primeiro... em 81, mas foi gravado em 78. Sim. Foram filmados dois juntos. O Richard Donner dirigiu. 78, né, exatamente. 78, 79, isso mesmo. Isso. Só que na época de lançar a porra do filme, o que aconteceu? Os produtores acharam. Os irmãos lá, né? Os irmãos. É. Eles queriam grana, exatamente. Isso. Aí chamaram outro cara pra terminar na porra o filme do Donner. Exatamente. Isso. E aí o filme não ficou tão bom quanto seria. É, se o Donner tivesse dirigido, mas o filme ainda é bom porque é o que o Donner gravou e dirigiu. Quer dizer, na verdade, ele não montou o filme, a versão final não é dele, mas as filmagens. Os irmãos judeus lá, eles queriam mais ação, essa que é a verdade, né? É, eles chamaram o cara pra meter mais cenas de ação no filme. Pra fechar. Foi, mas, cara, tem um cara, um músico, Frank Zappa lá. Aí ele falou uma vez assim, que a melhor coisa pra música, assim, e vale pra tudo. A melhor coisa. É você pegar um cara porra louca, tipo ele mesmo era assim. Ou tipo, sei lá, um Nolan, um Snyder, qualquer um cara assim. E aí botar um tiozão texano assim, de chapelão assim, que não manja porra nenhuma pra produzir o bagulho. Por quê? Porque ele vai ter a visão, tipo assim, do cliente, assim. Ele não vai ter aquela cabeça, não, tem que meter assim. Não, ele vai ter aquela visão do ingênuo, assim. E é ele a pessoa que o cara vai ter que agradar, entendeu? E quando fala de produtor, assim, essas coisas... Tem alguns casos, tem casos pontuais, mas vocês viram aquele... Ó, bilhões de exemplos existem, assim, tanto no mercado de quadrinho, de cinema. Vocês viram aquele documentário que saiu recentemente, lá do filme do Superman, Nicolas Cage? Não vi, cara. Tô doido pra ver essa porra. Não vi, não. É assim, é bacana, sabe? Você vê tudo assim. E tem toda aquela história que o Kevin Smith fala, sabe? Do bicho lutar com os ursos polares... E o cara queria botar uma aranha e queria botar um ator porque o... Queria botar o Champagne porque o Champagne tinha olhos de assassino. E o Superman... É, o Superman é um assassino, né? Esse tipo de coisa, assim. Só que você via que... Você vê durante o documentário, não é só isso. Não ficou só nisso. Muita coisa foi pra frente. Muito desenho de produção. Não era só aquela roupa feia pra caramba. Tinha muita roupa, tinha muita coisa. O filme foi bastante pra frente. E você vê que todas essas ideias de jirico que o cara tinha, o produtor que era... Até o produtor era cabeleireiro. Todas aquelas ideias de jirico do urso polar, da aranha, eles estavam transformando num bagulho foda, tá ligado? E aí você pensa assim, tipo... Tem que ter esse lado assim... Você tem que ter o produtor, bicho. Não tem jeito. Cara, você larga o bagulho na mão... Você larga o negócio na mão do Zack Snyder lá, ele vai fazer o Sucker Punch lá, aquela bosta daquele filme lá. Pô, não, ele vai fazer bem, a merda mas quando o produtor. Ai, não, Sucker Punch é maneiro. O produtor é a mulher dele, caralho. Porra, o bicho come o produtor dele. É, entendeu? Não pode. Não, mas quando o produtor. Mas quando o produtor tem discernimento, cara, a coisa funciona. Você tem uns caras que você vê que eles não sacam muito de cinema, mas eles sacam. Eles podem não sacar muito do. Como é que se diz? Da parte artística dos. Mas eles têm um discernimento sobre o que é bom. Você quer ver um cara que é assim, o Joel Silver do Matrix, você vê aquele cara falando, tu sabe que ele é um picareta, mas ele tem um faro para essa porra, cara, entendeu? Ele faz, ele sabe o que escolher, ele sabe o que deixar, ele sabe aonde não cortar, aonde não tolher. Né? O que eu acho dessa parada aí é meio complicado, velho, porque, vamos lá, eu tenho o filho da puta do produtor. Esses caras da Fox, velho, eles devem ter olhado essa merda do filme do Quarteto Fantástico e falado assim, não, essa porra tem que ser um Vingadores, os caras têm que enfrentar um bicho gigante e explodir a porra toda, que ter piadinha, que é isso que a galera quer. E eu quero milhões, velho, deve ter sido isso. Mas o diretor ia entregar um poder sem limite, vocês viram esse filme? Falaram que é bem parecido, não. Porra, vi também não. O cara foi contratado pra te entregar um poder sem limites gourmet. Mas chega lá na hora, o produtor deve ter visto o corte final daquela porra e falar assim, não. Eu quero o filme Vingadores, velho. Eu quero 1 milhão, quer dizer. Eu quero arrecadar bilhões. Eu não quero fazer uma bilheteria de 500 milhões. Eu quero arrecadar 1 bilhão. Então bota ação nessa caralho, não sei o quê. E tomou no cu, né? Claro, sem excluir a teoria da Disney canalha pagando. É, né, tem... pagando nesse caso do Tomitês, o cara. Falaram muita treta que deu por trás também, né? Do diretor ser pau mole. O cara chutou o pau. O próprio diretor. O cara ser escravoceta, essas bostas assim. O próprio diretor, velho. Ele, viado, ele engraçado. Ele jogou no Twitter que os caras tiraram o trabalho da mão dele, velho. Ele tinha um corte final que o filme era sensacional. Era o mas poder... tu quer saber? Mas sabe de quem é a culpa dessa merda? É culpa dele também. Porque, pelo amor de Deus, será que o cara é tão ingênuo pra ele não ver? Que os caras estão botando milhões no filme, eles vão querer lucrar muito mais do que isso. Será que ele não entende que, por mais que ele seja um artista, que ele tem uma visão única do Quarteto Fantástico, que aquela porra é um blockbuster, mas que aquilo tem que dar muito dinheiro? Tudo bem, então, mas a culpa é do cara, mas a culpa também é nossa, velho. Porque essa cultura toda era uma cultura de nicho, era uma coisa limitada, sabe, que dava uma grana, mas estava ali, e de repente aparecem uns caras aí, ó, oh, que época maravilhosa para ser nerd, e quer transformar essa merda numa coisa grande, e a gente sabe que tudo, quando cresce demais, vira uma merda, velho. É isso. Cara, mas nesse caso ali, mas ele faltou para ele ter discernimento, faltou para ele ter inteligência. Se você tá ali dentro, você... E sempre, cara, sempre é possível você fazer uma coisa que seja comercial e boa. Não, é possível. Mas ele é vai possível. Sair fora. Mas é aquela questão, velho. Eu acho que ele se espelhou em outros caras aí que foram sabotados aí pelos grandes estúdios e não foi lá. Foram pra Netflix, foram fazer essas paradas. Cara, já tá provado. Resta, velho? Mas já tá provado, cara, que o cara querer transformar um filme de super-heróis em um filme de arte não funciona. Quem é melhor, esse cara aí, esse Anônimo ou o Ang Lee? E o Hulk do Ang Lee também não deu certo. Porra, mas é o melhor filme do Hulk. Eu não sei, cara, eu gosto de grandes coisas, né, bicho? O filme do Hulk também. São assim, meia boca, mas assim, paga o ingresso, tá pago, você não vai ter uma diarreia, assim. Cara, e o filme... Que nem, tipo, interna verde, assim, mas... Eu também acho isso, cara, eu acho assim que é um filme que você vê e tal, mas não é nada assim que você queira assistir diversas vezes, eu nem comprei, cara. Eu nem tenho. Eu assisti pra cacete esse filme, mano. Pra fechar? Vai. Não. É, no caso do Quarteto Fantástico ou de qualquer outro filme, independente de ser bom ou não, qualquer produtora vai querer dinheiro. Que nem miraram no Poder Sem Limites, quiseram acertar os Vingadores e, na verdade, acertaram Lanterna Verde. Entendeu? Uhum. E outra coisa, a reciclagem está tão grande que eles estão reciclando até os mesmos erros de antigamente. Ponto. Ah, cara. Esse negócio do dinheiro, cara, tipo... Quando fizeram o Superman só saiu do jeito que saiu lá em 1939, não lembro. Por causa do dinheiro, assim, todo mercado de quadrinhos, você vai vendo dinheiro. Se você começar a ver a história daquele livro da Marvel, a História Secreta. Se você pegar esse livro e as histórias que rolavam por trás, assim, a Marvel é um ninho de cobra, assim, de ponta a ponta. Não, só tem filha da puta ali, cara. O Kirby é uma vítima, babá, é outro filho da puta também, cara. Não tem um cara que presta ali, bicho. Mas é uma coisa assim que fala, né? O artista, ele não pode ser um cara normal, assim. O artista tem que ser, tipo, ou bicha, ou drogado, ou um filho da puta, assim. Ele tem que ser uma desgraça, tá ligado? Não pode ser um... Não, cara. Senão ele não faz arte, entendeu? Ele é um bosta, entendeu? O Kirby não é elaborado, assim, porque ele é artista, ele vai ficar bolado. Assim, eu acho que há níveis e níveis isso aí. Eu vejo que a excentricidade do artista ela pode ser uma excentricidade controlada. Eu acho que tem, como esses exemplos que eu dei de caras que tem uma visão, né, da coisa, tem uma visão do marketing, tem uma visão empresarial, mas ele também tem uma visão artística. Cara, coordenar essas duas coisas, né? Se o cara não for maluco, porra. O problema. Tem um filme, cara, com o John Cusack também, que é o nome Os Queridinhos da América, uma comédia romântica com a Julia Roberts. É bacana. Esse filme é foda, cara. Esse filme é legal pra caralho. Mas mostra um pouco dessa porra. Mostra cara... como você é uma bicha, Benito. Tá assistindo essa merda. Esse filme é foda, cara. Esse filme é legal pra caralho. Que viado, velho. Não importa você ser o gênio. Se o cara jogar uma maleta de dinheiro no seu colo e falar, eu quero assim, você vai fazer do jeito que o cara quer e pronto. Cara, eu faço e faço bem. Se me derem a grana que os caras recebem pra fazer esses filmes, eu te falo, cara, não tem como o nego te dar 100 milhões pra você fazer um filme, ruim, cara. Mas o cara vai falar que a sua versão é uma merda e vai contratar outro diretor, mas velho. Mas é por isso que você tem que ser inteligente, cara, porque pra você entender o que cara tá querendo transformar aquilo ele ali. Ele quer uma merda, Renato. Ele não, quer uma merda. Ele não sabe o que ele quer exatamente. Ele quer grana. Ele quer ter um produtor. Ele assim. Quer que aquela. Tem um cara pra moderar. Ele assim. Quer que aquela mala sempre, de dinheiro sempre, que você sempre. Botou. Você botou na frente, que ele botou na sua frente, triplique, quadruplique. Exato. É isso que ele exato. Quer. Agora, se você conseguir mostrar uma coisa pra ele que é, dê essa impressão. Se você conseguir embrulhar, você pode embrulhar um produto excelente em termos artísticos numa capa de pipoca, cara. Você pode fazer aquilo parecer um cinemão pipoca e, na verdade, aquilo ali é super... Matrix é um caso como esse. É, Matrix ele é um cinemão pipoca, mas é um filme profundo. O segundo e o terceiro, não. Mas o primeiro é, cara. Assim, eu nem sei, para falar a verdade, não, depois de ver as coisas que os irmãos fizeram depois... Mas o Matrix, ele se vende... Ele se vende como um blockbuster. Exato, ele mas é esse... Ele se vende como um filme profundo. Mas é falar, esse que é o trunfo. Tá, e só quem tá super interessado nessa profundidade de Matrix é que vai atrás e vai atrás das referências em Jungiana. Mas é isso que eu tô dizendo. E vai vê-lo com outros olhos. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. A virtude tá justamente nisso. Eles conseguiram fazer o filme que eles queriam, encher a bunda de dinheiro, e olha entendeu? Só, eu me lembro pagar o filme se pagou não sei quantas vezes. E lucrar, quer dizer, continuou gerando isso, muito, cara. E continuou gerando seu produto, cara. Continua gerando. Exato. Então, o que acontece? Oi. Só vou dar um corte aí, porque aqui eu vou precisar ir indo já. A respeito do Matrix, é só você fechar, olhar. Velho, daqui a pouco, já tá na hora. O Matrix é só vocês olharem que, na verdade, ele era para ser um filme único, foi transformado em trilogia, anime, HQ, certeza. Etc. Jogo, game. E é assim, eu fico com a mesma opinião. Enquanto tá dando dinheiro, os caras vão fazendo até o fim. Entendeu? É o que o público quer. E acabou. Mas assim, não é tão simples. Não é o que o público quer. Hoje o cara forma a sua opinião. Esse aqui é o problema. Na verdade, a opinião sempre foi formada, cara. A opinião sempre foi formada pela mídia, pela pelos formadores de opinião. Exato, Renato, mas antigamente, cara, os caras, pelo menos, te davam duas ou três opções. Hoje não. Hoje você tem que gostar disso. Entendeu? Pois é. Essa é a diferença. Pô. Hoje em dia, antigamente, você tinha o Batman do... Você tinha que ver o Batman do Tim Burton. E aí esperar... sei lá, 4 anos pra ver o Batman 2 do Tim Burton, sei lá que porra foi, 3 anos lá, e aí depois, e antes do Batman, porque o Superman do Christopher Reeve, e o que? Mas porra nenhuma, aí você ia ler GB, os mix lá, você tinha 3 revistas da Marvel, 2 sei lá, da DC, tinha aqueles mix lá, e você tava ferrado, hoje em dia você lê tudo assim, eles trabalham com tudo, eles tentam atirar pra todo lado, erra pra caralho, acerta às vezes, mas você vai caçando o que você mas quer, dentro assim. Das formas, só que Blockbuster, cara, sempre foi Blockbuster. Blockbuster é Blockbuster. É um troço de celebrado, feito pro público mais rasteiro possível. E isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Não é uma época... Ah, não, porque na nossa época... A nossa época era a mesma merda. Era a mesma merda. Era os caras fazendo filme de grana pra ganhar dinheiro, assim... A gente falou de Comando pra Matar. Esse filme é do Jeff Loeb até escrito essa merda, se não me engano. Pô, mas o filme é bom, Comando cara. Pra Matar, esse filme é do caralho. Esse filme, adoro esse filme. Pô, maluco, foda. Só Rambo, que cara. É uma merda de celebrada feita pro público rasteiro. Rambo, e era lá, o que eu vi na época, assim. Eu, não, Rambo entendeu? É foda e, também. Rambo os anos é foda, 70, exatamente. Mesma coisa, Rambo 60, é foda, mas, a mesma coisa. Mas assim, eu lembro, por exemplo, do caso que a gente tava falando do Matrix, pra gente terminar essa porra, que o Matrix, velho, ele surgiu, aquela parada, blá, blá, blá, blá, blá, e o Matrix, ele se enquadrava no ficção científica. Só que foi tão massificado, velho, o Matrix foi tão vendido que todo mundo foi ver aquela merda. Foi o que aconteceu com o Sexto Sentido. Entendeu? Porra, todo mundo foi assistir. Falavam tanto daquela merda que todo mundo foi assistir. É o poder do marketing. É um blockbuster, cara. Matrix não era blockbuster, cara. Não era só o Matrix. O Matrix não era transformado. Ele foi um escuro, assim. É, ele virou um blockbuster. Ele virou um blockbuster. Mas não foi só o poder do marketing que transformou. Foi justamente essa visão dos diretores de saber terem que agradar o público e, ao mesmo tempo, colocarem o que eles queriam fazer. É um filme que tem essas virtudes. Eu acho que, ao mesmo tempo que ele entrega uma porra de uma ação ininterrupta, um monte de efeito especial inovador. Matrix tem muito, cara, tem muita virtude ali. Tem. É uma obra completa. O Matrix, ele é uma obra completa, ele tem início, meio e fim, e você pode fazer teses em cima de Matrix, que ele tá ali, cara. Os outros dois são uma merda. Não, porque também esses filmes têm dinheiro. Eu vi o Joel Silver mesmo, ali que eu descobri que ele era um picareta. Quando ele falou numa entrevista que os irmãos chegaram para ele com a proposta de uma trilogia. Ele falou assim, não, aí disse que ele virou pros caras e falou, não, peraí, vamos fazer um primeiro, vamos ver no que dá. Mas, porra, tá na cara que isso é mentira, eles não chegaram com trilogia porra nenhuma. Nunca. Eles chegaram ali com filme. Aquilo ali eles fizeram depois na pressa para fazer os outros dois. Quer dizer, porque você vê a discrepância tão grande entre o primeiro e os outros dois, que não tem como eles terem pensado aquilo tudo junto. Não tem como, aquilo não é parte do mesmo produto. Aquilo ali, o Revolutions e o Reloaded são subprodutos do Matrix. E só. E é engraçado que das continuações todas, o melhor é o Animatrix. Cara, o Animatrix é sensacional. Todos os cultos. Acho que só o primeiro. É muito bom, Animatrix é muito bom. Muito. Só o primeiro. E o jogo de PS2. O jogo de PS2, Patch of New, também é foda também. E do Animatrix, assim, eu acho que o único. É bacana. É, o único filme, o único curta. Fraco, que tem, acho que é o Voo Final de Osiris. Não, é o Voo Final de Osiris, não. Esse é bom. É o 3D, aquele... esse daí eu não curti esse muito, não. Os outros não. Não, é esse mesmo, é o Voo Final de Osiris, que é o. Meu Deus. Que é o único que é em 3D. É o Morpheus lutando com a Niobe, não é isso? Não. Amiguinhos. Não, é dois caras diferentes. É uma chinesa que luta com o negão. É isso aí. Esse é o mais fraco, Amiguinhos, eu vou indo embora. Não, mas vamos. Eu só queria lembrar vocês. Logo, cara. Tá tarde pra caralho, já. Gente, pergunta, qual que é o tema do podcast que a gente acabou de gravar? É, a gente tem que combinar essas coisas agora, cara. A gente vai combinando aí ao longo da semana. Isso. Até a próxima gravação. Abre um grupo lá no Facebook, lá no chat do Facebook. Pauta e do que a gente vai conversar. Divide essa porra em blocos, fala de atualidades e HQ e filme, vai vendo até... Eu tenho até uma proposta de fazer em relação a isso, cara. Eu acho que a gente podia não fechar esse podcast hoje. Eu acho que a gente podia abrir fazer mais um, mais ou menos nessa mesma bagunça que foi esse, pra gente ter mais, como é que se diz? Mais material do mesmo assunto para poder compor um podcast sobre uma coisa só ou com um rumo mais detalhado. Porque aqui, como a gente fez muito uma conversa informal, vai ser difícil até pro Júlio depois achar um sentido para juntar essas coisas todas. Se a gente fizer um outro. A gente tá falando, eu tô pensando aqui, tá. Vai ser foda isso aqui, bicho. Amarrar esse negócio, porque pois foi muito disperso assim. Isso faz isso muito. Mas, deixa do jeito que uma tá. Uma ideia assim, a gente pode jogar tipo assim. Isso não é um podcast, é um bate-papo. Exatamente. E acabou. O próximo. Não, mas bate-papo. Eu não sei se a gente se jogar como bate-papo, não sei. Porque é o seguinte. Esse foi só pra tirar a ideia do papel, cara. Porque o Júlio tava prestes a desistir já, cara. Eu acho que tem muita coisa legal aqui. Agora eu só acho que a gente pode. Como é que se diz? Aproveitar alguma coisa. Aproveitar, mas eu digo assim, eu acho que tem que ter muita edição pra poder ficar legal. Porque a gente conversou muito tempo. Não, vocês ainda estavam conversando mais tempo do que eu. Você edita essa porra, Beni. Não, mas o Júlio já não tá pra editar. Se precisar, eu posso editar. Mas fica a critério dele, se ele preferir editar, tanto faz. Mas tem que ser uma coisa. O João Castanhão falou que queria editar o bagulho. Vai, bicho, porra, ele falou, então participa, porra. Não. Cara, entre o Castanhão e eu prefiro editar. Mas se você não for fazer, pode passar pra mim que eu faço. Eu agora, cara, pegando essa ideia de bate-papo, assim, eu ouvindo, sabe o que dava pra fazer também? Tocar o foda-se e botar uma trilha de fundo aí e acabou. Já era. Não, melhor editar. Como que a gente faça isso para os próximos? O Renato é o profissional da parada, velho. Deixa ele fazer um corte em cima disso e a gente avalia. Vai precisar passar pelo crivo de todo mundo. Claro, se todo mundo concordar, joga essa porra para download. É por mim também, cara. Se quiserem mandar para mim o. Aí quem manda para mim o material? Ah, cara, eu tô gravando aqui. Quem que tá gravando? Sou eu. Já pensou se não tem ninguém gravando essa porra? Não, eu tô gravando. Não, então pra mim fechou. E eu só quero lembrar vocês, nobres baixais, que Lanterna Verde também foi feito pra ser uma trilogia. Beijos e abraços pra todos e até o próximo podcast. Fui. Falou. Que bicho. Fui. Beijos e abraços, bicho. Era ele que tava com essa porra, esse barulho de fundo do caralho aí, ó. E é, cara, sumiu. Esse filho da puta. Agora que foi chiado, vamos começar a gravar de novo. Falando do banheiro. Vamos lá de novo, do zero. Falando do banheiro. Tá mandando aqui inbox aqui dizendo que não era ele, não, essa filha da puta. Cara, mas é isso, velho. É isso. A gente manda, eu vou mandar o material pro Renato, ele avalia aí. Aí a gente vê até depois se tiver que juntar pra fazer abertura, pra pontuar algumas coisas, pra cada um se apresentar. A gente vai fazendo aí e o Renato monta o corte final. Beleza, eu acho, cara, eu acho que funcionou. Ficou bacana. Ó, um negócio assim, que eu queria falar de atualidade mesmo, assim, isso que eu queria pegar pra falar. Eu acho legal que nem você falou, de filme e tal, cada um pega um negócio pra falar, em vez de ficar muito disperso, a gente pega tipo um foco, assim, aí dali pode partir, entendeu? Pega uma notícia pra falar. Ou pega um tema pra falar. Aí pega um gibi pra falar, assim. Eu queria pegar, falar assim, tipo... Por exemplo, que eu da Marvel, assim, eu tô lendo tudo agora, esse Secret Wars, assim, sabe? Tô lendo tudo dessa merda aí. E tô lendo muita porcaria, mas eu tô acompanhando por quê? Porque vai ser um troço fechado. Eu não tô pagando centavo também, né? Aí era legal poder fazer você isso, está tá ligado? Lendo pegar um Scan, Júlio? Ah, eu leio Scan, foda-se. Não corta eu, isso, não, eu já me meti num rolo por causa desses bagulho de Scan, velho. Eu já me meti num rolo, cara. Não, é foda. Cara, não eu acho legal. Não gere provas contra você mesmo. Deixa eu falar. Eu acho que pode, a gente pode fazer o seguinte, cara. Eu acho legal essa ideia do Júlio, de repente, da gente ter uma. No caso, sei lá, uma HQ. Né? A gente combina. Vamos todo mundo ler essa, quem não leu ainda, então vamos falar sobre essa, né? Pegar um assunto também para os próximos. Né? Claro que esse foi um aquecimento, então a gente falou né? Jogou os assuntos de forma bem abstrata, mas é legal também a gente ter uns assim, para falar de um assunto, até porque pro assunto não acabar, né? Se a gente colocar muito disperso, a gente sempre vai interpenetrar os assuntos e não vai conseguir dar uma unidade para a coisa. A gente pode falar disso. Cinema, um dia de HQ, atualidades. Esse primeiro, a gente, na maior parte do tempo, a gente falou, assim pensando agora em retrocesso, eu acho que a gente trouxe, quer dizer, pensar sempre em retrocesso, enfim, é que você vai pensar indo para o futuro, não vai, dá, você pode até planejar, mas... Vai, lixo, porra, vai. Enfim, assim, eu acho que a gente falou bastante sobre o que se tornou a cultura pop, o que se tornou... se tornaram os quadrinhos, a gente fez um paralelo entre quadrinhos e cinema. A gente, eu acho que teve. Isso é uma coisa que a gente falou bastante tempo. Eu só vou ter certeza disso mesmo escutando o material. Então, eu acho assim. Vocês mandam o material pra mim. Bicho. Né? Eu acho que a gente. A questão de escutar. 3 horas de gravação? Eu não sei quanto tempo, cara. 2 horas e meia. Não. E o seguinte, outra coisa que eu penso, cara. Eu acho que não precisa ficar grandão que nem os do MDM, não, cara. Eu acho o podcast do MDM muito longo, cara. Os caras, eles vão mas, cara, fazer... Eu gravava com o Adriano, a gente fazia um podcast também, um papo bravo lá, BravoCast lá. E a gente tentava fechar em 1 hora, bicho. A gente sempre tentava fechar em 1 hora. Não dá certo, cara, não dá certo. Eu tentava fechar em 40 minutos, assim, gravava... 1h40, cortava, ficava 1h30, 1h20. É foda, tá ligado? Tem que gravar muito pra cortar bastante mesmo, porque não dá, gente. Pra você fechar em 1 hora, você não pode gravar... Na verdade, você não pode gravar só 1 hora pra fechar em 1 hora, né? Você tem que gravar muito mais do que isso pra conseguir fechar. No caso de vocês, sobrava material, né? Mas é bom que fique... Eu acho, assim, que é uma coisa que o David Mamet, sei lá, é um guru qualquer de roteiro que ele fala, assim... chegue na cena cedo e saia tarde. Não, perdão, chegue na cena tarde e saia cedo. Né? Que é aquela coisa, tipo assim, de você sempre deixar um gosto de quero mais assim na parada. Né? Então, eu acho que talvez a gente não deixar ele muito longo como o do MDM. Porque no final das contas você sempre vai ter pontos que se repetem. Por exemplo, a gente deu muita volta. Tem muita coisa na nossa conversa que se repetiu. Se a gente escutar depois, a gente vai ouvir isso. Porque, como numa conversa é informal, a gente está aqui. Como num papo de bar e tal, obviamente você vai ter pontos que vão se repetir, que vão voltar, tópicos que vão sair, né? Tópicos que vão... alguém vai lembrar depois ou vai trazer. Então tudo isso são coisas para edição. Mas de qualquer jeito, como eu falei, tem que escutar tá? Tô falando de orelhada. Eu só vou saber quanto a gente tem de material. A minha visão de que a gente vai ter de material, que obviamente vai ter que ser a visão de todo mundo, ou seja, vai ter que passar pelo crivo de todo mundo, só depois que a gente escutar isso, né? Então, mas eu penso assim que não. A minha ideia é assim, que não seja muito longo. É a minha sugestão para coisas, assim, que não seja muito longo. Porque senão fica igual desde, não tem. Você tem que deixar o gostinho de quero mais, né, cara? É, pois é. E quanto mais enxuto, mais as pessoas escutam. Porque o cara ele vai colocar aquilo ali no tempo que ele está, sei lá, esperando uma renderização, no tempo que ele está fazendo comida. Dando quer dizer. É, pois é. Cara, um negócio, bicho, que é assim, vocês podem me bater, cara, mas um formato que eu acho bacana, assim, não sei, pra podcast, videocast, é do jeito que é o do Omelete, o Kill Omelete TV. Tipo, a gente, já que, por exemplo, a gente tá em quatro aqui, quatro, cinco, eu nem lembro. Aí, vou pegar, vou ler um filme. Aí a gente comenta, tipo, o cara fala o que leu e a gente discute. Aí vai falar de uma notícia, o cara fala o que aconteceu e a gente discute. E aí divide isso em segmentos, tá ligado? Legal, tipo, blocos, de 10 né? e 20 minutos cada um, e aí você faz um grande, só que por segmento, o cara vai onde ele quer. Isso eu acho legal, assim, sabe? Com o tempo a gente vai acabar pegando a fórmula que funciona. Essa é a verdade. É isso aí. É, porque eu acho que a fórmula vai depender muito da dinâmica. Né? A gente já tá. Hoje a gente já viu uma coisa é a dinâmica. Eu percebi assim que eu, por exemplo, eu entrei bem frio. Né? Foi difícil assim, começar entrando. Depois que eu entrei, eu acho que para mim fluiu, foi tranquilo. E eu senti que isso acaba se tornando uma coisa intuitiva. Por isso que eu penso que funcionou. Porque a gente conseguiu falar bastante tempo sem entender nenhuma interrupção longa. Não tem, se você for ouvir a coisa, você vai ver que não tem nenhum silêncio constrangedor no meio da parada. Então, quer dizer, a gente já sabe, a gente já percebeu uma coisa, a dinâmica funcionou. Acho que isso eu senti, assim, que já deu certo, a dinâmica já deu certo. E a questão dos blocos, eu não faço objeção que seja nesse esquema, não. É a gente ouvir e ver se funciona, se funciona para a gente nesse esquema. De repente, a gente vai acabar inventando um jeito novo de fazer. Pode parecer até pretensão, mas a gente não sabe. De repente, na hora de ouvir, a gente vai ter ideias, ou na hora de fazer. Né? E também, à medida que isso mudar um pouco, né? Porque a gente vai ter podcast com mais gente, com menos gente, isso vai ditar um pouco o jeito que a gente vai entregar o produto final. Mas eu acho legal essa coisa de ter tema, eu acho legal a gente poder se preparar para os temas, e a gente diversificar a fórmula. Eu acho que isso é válido. Para a semana aí a gente já combina a próxima gravação. O Wilker disse que quer participar. Tem um outro cara que disse que quer participar também. Legal ter circulando assim, sabe? Tipo, de repente, eu não precisa fazer um compromisso. De repente tem um dia que eu não posso, assim, ou que você não pode. Aí troca, um sai, um entra. É, claro, verdade. Chris Peter, vai precisar dessa mulher hoje, velho. Puta. Não. Rapaz, o processo. Rapaz. Benítez, corta isso, Benítez. Pode deixar. Essa processa mesmo. Eu só falei que... Não, deixa. Deixa. Ela não processou o cara lá da outra. Não processou que deu outro maluco lá. Então cara, a gente vai chegar no agora, no formato. Deixa eu uma coisa. Vai ficar bacana. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse Thiago que participou com a gente, quem ele é no grupo, cara? Ele é o Thiago, porra. É o Thiago moderador? Não. Uhum. Eu já ia dizer que o cara... Você vai... Falei, pô, cara, no áudio... O cara é babaca... Eu pensei, pô, o cara é babaca só no grupo, porque aqui ele não era babaca. Não, no áudio você vai saber que no começo, lá a gente tá batendo um bate-papo antes de vocês chegarem, aí você vai saber quem ele é lá. Tinha um outro cara também que saiu no meio, quem foi? Foi o Jafar, cara. Ah, sim. Era o Jafar saiu... Só que ele tava gravando com a esposa dele em casa e chegou uma hora que a esposa deu um tapa nele e mandou ele lavar a louça. Ele saiu fora. O Júlio foi malandro. Lavou antes, né, Júlio? Lavei. Júlio lavou a louça. A patroa deve estar chegando já. Olha aí. A patroa já deve estar chegando. Aí tô saindo daqui a pouco também. Não, cara, dá pra fazer um bagulho legal sim. Primeiro, e aí durante o percurso a gente acha nome, essas coisas. Eu queria pegar um bagulho pra falar de quadrinho nacional assim. É pra falar do sábio, assim. Rapaz! E depois a gente corta chama o isso, cara, tá ligado? Renato. Não, acho que a gente, pode... a gente chama o cara. Dá pra chamar o cara. Velho, assim, o cara não deve conseguir falar, velho. É, tem que descobrir não, isso como, mesmo, é, cara, como é que é a comunicação dele. Talvez isso aí seria uma questão de sondar primeiro, tipo assim, chamar ele no Skype informalmente você mesmo e sentir, pô, como é que é a articulação ele, do cara. Ele vira, quando eu era amigo dele, ele vivia chamando pro Skype lá. Eu acho que é um monte de nego que fala com ele pelo Skype. Mas você chegou a conversar assim com ele pelo Skype? Ah, não, eu até apaguei o cara, velho, na época. Então, lá, mas isso aí é bom alguém... É, vê se o cara é articulado. Ele queria porque... te mandar nudes, velho. Você não se ligou nisso. Ele tá articulado, bicho. O cara não consegue nem... Não, é terrível, cara. É terrível. Às vezes não. Às vezes o cara, ele pode não ter uma clareza. Ih, cara, hoje eu passei falando isso, passei por uma saia justa hoje, cara, num grupo lá de quadrinhos mesmo. Tem um cara que entra no da Panini. Aí ele sempre posta uns... Ele sempre coloca uns posts, assim, falando sobre alguma HQ, com o texto todo, tipo assim, todo misturado. Uma coisa, não é tipo Yoda, assim, que você consegue achar uma lógica no que ele está dizendo ali, as frases são meio ao contrário. É tudo fora de lugar. Aí, cara, já teve umas 4 ou 5 vezes que eu vi post desse cara, e eu vou lá e posto assim, nada acontece, feijoada. Porque, tipo, você fica meio naquela vibe mesmo do meme, né? Aí eu sempre coloco essa porra, hoje eu coloquei. Mas eu nunca volto pra ver no que deu aquela merda, só vejo os caras curtindo meu comentário e foda-se. Hoje, por acaso, eu entrei, cara. Quando eu entrei, tinha um cara lá. O cara foi botando embaixo do meu comentário. Pô, eu já pedi pra vocês respeitarem o jeito que o Joel fala. Já expliquei por que ele fala assim. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí perguntei pro cara. Pô, cara, eu não li. O que que foi? Qual é a parada? Aí o cara foi, pô, ele é surdo mudo, cara. Então ele não organiza as palavras do mesmo jeito que a gente organiza. Aí eu falei, caralho. Eu falei, pô, desculpa, cara. Pra mim, ele era tipo um estrangeiro que tava usando o Translate. O que Google Translate. Que seu engraçadão. Puta que pariu. Fudeu, né, Benito? Cara, eu fiquei com remorso, cara. Mas eu pedi desculpa, tá? Apaguei o comentário. Só te digo isso. Jesus anotou isso, viu? Só isso, só pra você saber. Porra, então, por isso que a gente tem que saber como é que. Porque, mas às vezes também, da mesma forma que o cara ele pode não ter uma clareza sintática, uma clareza na sequência, no jeito de organizar as frases, talvez o Sávio tenha esse problema só em relação às imagens. Ele pode ser um cara super auditivo e pouco visual. Então, talvez o linguajar dele, pelo menos escrevendo, cara, você vê que ele é articulado escrevendo, assim, ele tem aquele jeito metódico, bem formal de falar, mas ele passa muito bem como é que se diz? Há uma lógica no que ele escreve. Cara, então, de repente, ele é assim falando. Pra mim, ele tem um programa lá do qual do mongoloid lá? Ele é autista, né? Acho que é autista, né? Não, ele é autista, não. É autista, ele é autista, ele tem um tipo de autismo lá, mas... É, um tipo de autismo, mas tem um nome específico Asperger, pra essa porra. Asperger, né? Asperger, isso. Mas tem... Asperger, não, rapaz, eu falo lá do... Eu acho que esse negócio dele ter Asperger é balela, acho que ele tem algum problema... Porque o Asperger, o cara não fica com aquela cara de sapo, assim, sabe? O Asperger, ele é um cara normal, assim, corta que isso, tem Renato. Dificuldade social, assim. Tem que cortar, assim. Né? Corta isso. Não, porra, vocês... Acabou, bicho, é pós-crédito isso aqui, cara. Então, ele tem... Eu sei de uma coisa, eu vou até perguntar lá para o pessoal que conversou com ele como que é falar com ele, assim, para ver se rola de gravar esse negócio, tá ligado? É isso aí, procura saber isso, pergunta pros caras. Porque o que, que a gente faz? Agora eu acho que se a gente for fazer uma parada com ele, a gente pode fazer uma parada super respeitosa. Cara, tipo assim, a gente tem que... É só que, puta, foda é que assim, a gente pega e faz um troço desse. Vocês ignoram... Aí a gente vai ficar marcado, tá ligado? Vocês ignoram... A gente vai ficar acompanhando, entendeu? Vocês ignoram... Vocês ignoram a e mão o cara do... é chato, velho. Vocês ignoram a mão do Satanás em tudo isso, né, velho? Porra, porque, cara... Se o pessoal lá do blog lá fez essa parada, fez um comentário pra ir lá zoar o cara, não sei o que, blá, blá, blá, você imagina que vai aparecer de filho da puta, porra, zoando esse cara, velho. É mesmo, cara, tem razão. É, isso aí é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Júlio. Porque depois que botar essa merda, vai entrar um monte de maluco lá zoando, a gente vai ter que divulgar a arte do cara. É um negócio meio estranho. Porra, vocês conhecem a enciclopédia, velho? Aqueles moleques são insanos, velho. Não tem nem nome ainda, né? O negócio não tem nem nome ainda. A gente faz o primeiro, aí a gente faz o segundo... Sabe o cast, entendeu? Faz o Sabe o cast, assim. Puta que e aí faz o do Sábio e morreu, tá ligado? Acabou o podcast. E ao mesmo tempo, só... surgiu um novo, entendeu? Entendeu? Surgiu um novo, entendi. Outro nome, e vida nova. Como se fosse uma série. Você tá louco, velho. Faz, tipo... Você tá maluco. A gente vai fazer um podcast com esse louco. cheio de fake, só com fake, depois que acabar o podcast a gente morre, desaparece da internet. Não tem número de IP, não sobra porra nenhuma pra gente ser rastreado. Você tá fudido, cara. O bicho não vai ficar caçando a gente também, mas o pai, o bagulho, rapaz, o pai dele é influente lá naquela porra daquele fim de mundo onde ele mora, cara. Não, vocês esqueceram de uma parada. Tem o seguinte, Júlio. Tem os próprios traíras do grupo. Quando eles ouvirem essa merda, você acha que eles não vai ter? Tem. Eles já denunciam. Hoje tava... Porra. Hoje tava terrível, bicho. É a mão do satanás, cara. É foda. É verdade, cara. Isso vai dar merda. Se a gente realmente fizer um com o Sábio um dia, tem que fazer uma parada séria mesmo, no sentido assim, de não gozar com a situação do cara, nem com... Trazer ele como um artista mesmo. Mas desde quando isso vai garantir alguma coisa, Renato? É, não garante. Se o cara chegar lá e falar batata com a voz... Eu vou começar a dar risada. Fudeu, velho. Eu nem sei onde tá gravando. Não sei se tá gravando aqui no microfone do foninho. Não sei se tá gravando no microfone do celular. Eu não vou... Bicho, eu vou... Caixa, vou morrer de dar risada, filho. Não vai ter jeito, não. Você sabe deu uma função. A ideia do podcast já era sábio, bicho. Eu já tava com um alvo na testa, assim, tá ligado? Ah, e tá. Eu vou ter essa porra, tem que funcionar, cara. Esse negócio tem que funcionar. Aí. Mas assim, não é. De qualquer não jeito pode... também, né? Bom, de qualquer jeito. Não pode ser um dos primeiros, né? Isso aí é uma coisa. Assim, o que, que eu acho? Eu achei uma coisa boa, assim, a gente não ter feito esquerda e direita primeiro. Porque acho que não pode ser nada que vai dar muita porrada ou que vai dar muita polêmica, porque senão quebra a dinâmica. Então é melhor que seja uma coisa mais amena, né, para depois a gente ir pesando a mão no que tiver que pesar. Eu senti assim, que não ficou muito polêmico esse podcast, isso no sentido bom, acho que foi naturalmente não polêmico. Assim, a ideia mesmo era treta, assim. A ideia originalmente era pegar e chamar, tipo, o Richard. Sabe, tipo, o Adriano. Cara, mas era chamar mas o. Era chamar, tipo, chega... o Corto Torelli. Pra falar, sabe, tipo, de. O... Ah, tipo, Corto Torelli pra falar de Batman, tá ligado? Cara, mas e deixar os caras se matar, tá ligado? Quando o cara fala, velho. Quando muda de mídia. É verdade. O cara muda também, velho. Não muda, adianta. Cara. Não vê o Torelli. O Torelli foi no podcast MDM, tava uma seda, velho. Tava uma dama. É mesmo. Ué, todo mundo aqui, tá todo mundo aqui parecendo Lorde inglês nessa porra. Até o Rodrigo Leonardo. Distinga pra caralho lá dos caras, né? O Torelli é camarada mesmo, assim, né? Tipo, na vida real, assim. Dos caras também, né? Tipo, assim, a gente pega quando... e fala que o bicho é pau mole e tal, mas o Torelli não, né? O Torelli é truta dos caras, né? Aí obviamente o bicho ia ter outro tom ali, assim. E assim, não é pessoalmente, mas você falando, dá uma intimada também um pouco. Mas para o negócio, assim, é causar, bicho. Tem que causar, cara. Se não nesse aqui, mas cara, assim, a ideia é ficar pra causar. Não, acho assim, cara. Isso vai acontecer naturalmente. É trazer os temas. Se é empresário, ele paga o processo. Quem sou eu, cara? Então, por isso, eu sou um microempresário e esse micro aí, bom, enfim, micro não é uma palavra legal pra você. O Júlio vai botar tudo no nome da esposa, porque senão tá fudido. Ah, vocês são loucos. Ela tá aqui, viu? Fala pra ela já. Vocês estão malucos. Já passa pra, fala pra ela que quando a gente fizer o Sávio Cast vai dar merda, hein? Então a gente tem que. Pensando no Sábio Cast, como é que vai ser? Pra ela levar, já tá ouvindo, já. Não precisa. Dona Júlio, vai se preparando aí pra levar a vaselina pra ele, pros crioulos musculosos na cadeia, porque vai ser foda. Mas então, a gente pode fazer. Não, fala. Não, eu ia falar que eu tô indo. Não, nós também. Eu falei que não, eu tô indo, então, já, fechar a noite. O que eu ia falar não é. Não é urgente, não. Isso aí, acrescentar alguma coisa em relação a. Também isso aí a gente pode ver depois. Eu acho que essa é a questão. Então vocês me mandam aí, você manda o material aí que você vê como é que é a melhor forma, se dá pra mandar pelo Face ou se manda pelo. Bota em algum drive, vê que tamanho vai ficar essa porra, né? Isso aí eu devo jogar no Mega, alguma coisa assim, só pelo jeito. Pode ser pro Dropbox também. Isso, se preferir mandar pro Dropbox, pode ser mais fácil. Cara, pelo Dropbox, assim, não, pelo. Pra mim. Pra mim, se, assim, quem que vai editar? Você mesmo, Benito, ou quer que eu tente aqui? Eu. quiser, eu jogava no Audacity aqui, nem lembro. Eu fazia umas gambiarra aqui. Mas assim, se for qualquer coisa, vai ter que ser no Mega, porque é o que funciona aqui, tá ligado? Internet, como eu falei, certo. O bagulho que funciona aqui é Mega. Ah, então pode pôr no Mega. Mas é tranquilo, mas eles são. Tá tranquilo pra fazer aqui, cara. Pra mim é tranquilão. Tem aqui eu uso SoundForge, Sonar, Live, tem uma porrada de opção aqui pra editar essa porra. O arquivo bruto eu posso mandar pra todo mundo. O bruto, né? Manda o bruto e a gente vai trocando as versões. Manda o bruto e eu vou mandando os cortes no Mega. Beleza. A gente vai trocando por lá. Então é isso. Uhum. Não esquece, hein? Todo aquele negócio que o Rodrigo falou, corta isso, não corta. Não esquece. Olha só, velho. Olha que filho da puta. Olha só. E alguém sabe aí o e-mail do Jovem Nerd? Desgraçado, velho. Olha a denúncia. Não. Denúncia. Eu nego. Não fui eu. Eu acho que eu vou até me apresentar com pseudônimo. Ih, a gente tem que marcar outro dia pra gravar a entrada, né? Ninguém gravou. Pra semana. Não, eu pensei nisso aí também, mas tá muito tarde. A gente faz depois, junto o povo. Não, então, marcar um dia, até porque o Thiago não tá mais aqui. Marca pra depois. Então é isso, gente. Falou, vamos lá. Um abraço, então. Até a próxima. Vamos lá que já acabou o dia, já amanhã, 5 horas da manhã, gente. Beijo. Falou aí pra vocês. Tá. Beijundas. Abraço. Carinhos, abraço. Valeu. Abraço.